Capitão Franzadec, ao top de 4 já vai. Já, já, já, já vai. Faça ele par, poder e level do seu char. Vencer raids, PVP, ser o melhor do server. Sua Imperial Plate sempre a te proteger. E sua arte ao serrar é boa pra atacar. Eu gosto de jogos e eu gosto muito de jogar. E o melhor chart wall que tem no servidor ninguém irá apagar. Leroy Jenkins, paladino da aliança. Leroy Jenkins, a horda quer te pegar. Leroy Jenkins, se liga que eu gosto de jogos. Leroy Jenkins, acessa o site, baixa o pretensor. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall na minha frente, gente. Tá me atacando. Tá me atacando, gente. O Ness chegou também. Tá me atacando, gente. O Johnny chegou agora. O Johnny é o solo. O Johnny é o solo. Gente, eu vou morrer. Ai, o Smith chegou, gente. Sono, seu broxa inútil. Vem me ajudar, Sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente. Amigos de diversão, começando a sua 60ª estrela do século. Caraca, isso era a Débora rotando a coca. Até eu me confundi. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre aquele tipo de jogo proibido onde é o fim da vida de todo gamer, ou o início. MMORPG. É o início de uma nova vida, cara. Cara, eu acho que é controverso aí, hein? Eu acho que você vive quando você começa a jogar MMO depois. Mamilos e muito mais, mas primeiro, pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Muitos manolos online raramente pegando garotas. O Mestre Splinter. Cara, eu nunca joguei MMO, acho deplorável essa galera que joga. É, o WoW não é MMO, né, cara? Não, cara, o WoW é WoW. O Rania! Gente, o Daniel Paladino tá na minha frente. E o Drone? A Debs com D de dado e não B de bola. Black, Panda, Monk. É o próximo chá. A Ninja Inimiga. Many men online role-playing girls. E é participando pela primeira vez do stream, a presença da Loba. Opa, jogo MMO, sou líder de guilda e não sou shimeio, porra. Muito bom. Ainda bem, né, cara? Muito bom, agradeço. A ninja inimiga é meio X. E é isso aí. Nessa semana nós vamos pisar no território proibido. Nós vamos começar o fim de todas as nossas vidas, criando personagens, juntando numa guilda, enfrentando grandes desafios, grandes guerras e tudo mais. Depois dos e-mails. Alô, então, porra, presta caralho, atenção. Caralho, merda. Ô, buceta do caralho. Lembra que semana passada o... Cala a boca, porra. Tá gravando, porra. Tá gravando esse caralho, porra, presta atenção. Caralho. Lembra que semana passada o maluco mandou um e-mail sacaneando o Saci que ele ficou arrozando a garota? Claro que lembro. Então, agora é o direito de resposta, né? Saci de patinete. Só mandei esse e-mail como resposta ao Sputnik que tentou me zoar. Eu sinceramente acho que quem deve se arrepender do que disse é você, Sputnik. Eu vou me orgulhar ao saber que com 15 anos eu tinha mais cabeça que um maluco de 18. Tá bom, então acabou, morreu o assunto. Se você mandar mais e-mails aí. O Saci de patinete, ele não tinha mandado um e-mail desmentindo que ele tinha mentido que tinha 15 anos, mas na verdade ele tem tipo 9, sei lá. Ah, não lembro, que se foda. Ah, morreu o assunto, foda-se. Próximo e-mail. E-mail do Espadachim Universal, caralho, que genial, cara. Irado, né? É tipo Soldado Universal, só que é o Espadachim Universal, genial. Ouvi esta semana episódio 29, portáteis nas coxas. Nossa, mal tá atrasado, hein? É, tu também não ouviu esse? Tá falando o quê? Ah, eu não ouvi nenhum, porra, foda-se. Tem muitos DS que quebram, não é exclusividade do Senhor Lapso. Pô, agora você é Senhor Lapso também, agora tem um monte de senhor e um monte de mestre. É, sou sinistro, meu. Foda. Breve doutor. Eu vou me mudar meu nick pra mestre senhor da eternidade. Amigo. Amigo. Envio foto pra comprovar. Ele mandou uma foto aí. Dele, por sinal. É porque ele, na época, ele me emprestou um DS. Cara, é muito maneiro esse cara. Tá aqui até hoje, tá passando na minha mão até agora o DS dele. O Bone Spirit, que é Avien no Steam, esse cara é maneiro também. Ele diz o seguinte: fiquei muito feliz de ter sido lembrado no podcast de Diablo. Quando o ninja inimigo falou magia Bone Spirit, tem um ouvinte com esse nick. Só tem um problema, quem falou isso foi o Mestre Splinter. Então agora, automaticamente, a gente sabe que o ninja inimigo, o Mestre Splinter e o Senhor Eternidade têm vozes iguais, porque todo mundo... A gente é a mesma pessoa, na verdade. São personalidades, são múltiplas personalidades minhas, na verdade. Estou esperando vocês no YouTube mostrando um pouco de vocês por lá, pois é um formato muito bom e que, independentemente do formato que for exibido lá, que é um formato muito bom, vocês terão um público bom, bababá. Acredito que o público do podcast aqui vai adorar. Muito obrigado ao Bone Spirit. Tudo nerfado hoje, essa porra. Tudo nerfado, tu nerfou. Tu se deu o trabalho de nerfar. Ah, nerfei tudo, maluco. Boa, moleque. Tem que fazer isso mesmo. Só nego fica de sacanagem. Fica de sacanagem. Manda testamento, essa porra. Foda. Então é meio do Soul Seeker. Caralho, hein? Ó, Soul Seeker. Boladão. Cara, eu acho que tem um boneco do Dota que é Soul Seeker. Não, mentira. É Blood Seeker. Blood Seeker. Soul Seeker é carioca, mora em São Paulo. Tem Soul Keeper e Blood Seeker. É uma mistura do Soul Keeper com o Blood Seeker. Ah, então é o... Pô, mandou bem esse cara aí. Carioca em São Paulo, se fudeu. Quero dar os parabéns pra geral, porque, porra, eu ouço podcast amarradão enquanto vou consertando notebooks aqui no laboratório da CCE Info. Isso mesmo, eu trabalho na CCE. Uai, merda, hein, cara. É, chora. Tô até com pena de você agora. Tipo, é um carioca em São Paulo e trabalha na CCE. Trabalha na CCE, cara. Né, cara? E, porra, quando é que vocês vão disponibilizar o streaming dos podcasts em baixa qualidade pra quem tem conexão 3G, assim como eu? Porra, cara, senta e chora. Não, na verdade, aguarde novidades sobre isso em breve. Em breve. Em breve, hein, amigo. Breve. Vocês são o meu entretenimento durante o horário do expediente. Preciso de vocês no meu celular. Liga pro celular. Cara. Não, é, deixa você tá assaltado. Viciado. Você tá viciado em baixo frente soco, entendeu? Tá viciado, mas é um vício razoável, um vício legal. O Caipira Mascarado, de São José dos Campos, São Paulo, ele mandou um e-mail aqui, ele falou aqui: pô, legal vocês terem tentado ler o meu e-mail semana passada com sotaque, mas o meu sotaque não é de Piracicaba, é de Goiás. Então ele mandou um vídeo aqui sobre como é o sotaque de Goiás, que eu nunca vou aprender, porque quando eu vou pra Brasília, meu irmão, é uma mistura de sotaque goiano com baiano, com mineiro, é uma porra louca, eu nunca vou entender, é meio... Eu acho que você decepcionou ele, cara, eu acho que ele esperava que você estudasse o sotaque e chegasse hoje. Eu não vou aprender, é foda. Vou até dar um espirro aqui agora, não, vou segurar o espirro. Ele fala assim: joguei Diablo Softline, o primeiro jogo não tem baú e eu só jogava os itens no chão, tanto que no final da jogatina a cidade inteira tava forrada de ouro. Padrão. Tava lugar no inventário. Inventário, tá certo. É, porque é, tá certo, no programa, nego falou tipo, inventório. É, em geral fala inventório, mas é inventário mesmo. Inventário, é. É que tipo, nego fala inventório porque nego traduz do inventório. É porque nego é burro mesmo. Mas ele... se for os dois, sei lá. É possível. Tem que ver com a Bel, que sei lá que sabe. Isso é porque os caras do Diablo 1 na cidade não andam, né, cara? Eles ficam lá parados. Então você joga ouro no chão e foda-se, tá ligado? Os caras não pegam. Ou então é um bando de japonês que mas tá propriedade alheia. Os NPCs nunca pegam gol de porra, nem no 1 nem no 2. É, não sei. Mas o pessoal do vilarejo no 1 não tem como pegar porque eles nem andam, porra. Aí é difícil, né? É foda. Bando de fudido. Cheguei a jogar Diablo 2 também, mas aquela de ir e voltar toda hora da cidade pra vender itens era um saco. Ainda bem que alguns RPGs como Torchlight perceberam isso e criaram o cachorro mágico. Cachorro que leva itens para a cidade. É verdade, eu acho que isso é a grande sacada do Torchlight. Inclusive, é a única diferença entre Torchlight e Diablo, basicamente. É um cachorro, né? De maneira nenhuma, eu criaria um personagem da pesada. Ah, então você é um umbiguinho, né? Tipo, porra, sempre vê você, né? Tipo, o que, que você fala isso no Nenê? Tipo, é a mesma coisa que falar assim, pô, cara, eu sou homossexual. Porra. Sem nenhum preconceito, entendeu? Mas você fala esse tipo de coisa. Mas, pô, você não manda e-mail e fala, tipo, de bobeira. É, que você não, é, até porque você não mandaria um e-mail falando que sou heterossexual. Então, o que você faria, né? Falando que é homossexual. Ele fala que isso não é ser hardcore, é desistir de viver. Mas isso é todo, o princípio é esse. Antes de terminar, olha só, mamilos. Só quero dizer que eu sinto uma puta vergonha alheia de qualquer um que fica dando em cima das meninas que gravam aí às vezes. Primeiro porque vocês não têm quase chance nenhuma com esse tipo de tática. E segundo porque parecem um monte de cachorro, tarados que nunca viram mulher na vida, vai ver, nunca viram, ou no mínimo um monte de pedreiros. E o pior é que eu acho que vocês não teriam coragem de falar isso na cara delas. Olha, eu acho que ele tá enganado, eu acho que eles têm chance sim, sacou? Tem. Porque, por exemplo, se você pegar grande parte das mulheres que participaram desse podcast, são namoradas de alguém aqui do podcast. E aqui no podcast é todo mundo tarado, cachorro, que nunca viu mulher na vida. Isso, exatamente. Na verdade, só que a gente bate e a gente pega a mulher. Acontece. Acontece. Rebote. Na verdade, só duas são namoradas de alguém, né? Mas, enfim, deixa eu falar. Menos com o Ilapso, cara. O Ilapso pega todas. Ele é foda. Eu sou sinistro, né, amigo? Ele é da pesada, Ilapso. Eu sou da pesada, maluco. Eu sou o estrondo da pesada. Então, e-mail do chinês flamejante 69, Xangai, China. Irado. Procundo porra, negões gostosos de 80 mais. Irado. Cara, você tá ficando cada vez mais bizarro, cara. É, você tem que ver isso aí. Daqui a pouco a galera que vai ouvir o podcast vai falar, pô, que não tá ligado no contexto, tá ligado? Aí vai falar, pô, eu sou um negão gostoso de 82 anos. Eu estou procurando jogadores para jogar um LOLzinho comigo. Eu estou procurando chineses safadinhos. Enfim. E aí, galera, eu gosto de jogos de diversão. Eu não curto muito Diabão. Talvez por ter experimentado Diablo 2 muitos anos após esse lançamento, eu não tenha curtido tanto esse game tão elogiado. Pra dizer a verdade, eu nem cheguei a jogar mais de 15 minutos esse jogo. Nossa senhora, cara. Que vergonha. Caralho. Porém, lembro de já ter jogado alguns jogos similares a Diablo na minha adolescência que eu gostava bastante, como Shadow Claire. Cara, nunca ouvi falar dessa merda. Então deve ser ruim. Se tu não jogou, é ruim. Não. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu, por exemplo, nunca joguei World of Warcraft. Não quer dizer que é ruim. Ah, é verdade. Você nunca jogou. Bastante semelhante a Diablo, exceto que você lutava na maior parte do game contra Globins escrotos. E aí, você um cachorro com um parceiro pra trás de realizar altas acompanhadas. Cara, tinha muito potencial esse jogo. É um Torchlight misturado com Okami, mas só com Goblin. Sim, altas acrobacias, que genial. Sacred. Este eu joguei pouco, mas lembro que eu jogava com um anão high-tech equipado com um canhão lança-chamas, um lançador de minas nas costas e um rifle. Nota, o universo do jogo é medieval. Pô, genial. Sacred, eu só conheço o Sacred porque a abertura do Sacred 2 ou do Sacred 3, sei lá, é do Blind Guardian. É uma música do Blind Guardian. Pode crer. É Sacred World, é a música do disco novo agora. Por fim, não menos importante, o único que ficou de testamento aqui mesmo é o Pyron, aqui do Rio de Janeiro. Bom, ele começa xingando o bando de funkeiro maldito, né? A assinatura dele, clássica. Nostalgia esse cast, achei muito legal. Foi um dos poucos jogos que eu vi que geral realmente jogou e debulhou o jogo. Realmente muito bom. Valeu, senhor fodão. Tá bom. Todos viveram a era de ser jogador da pesada. Diablo remete a lembrança de você perder vários mouses de tanto jogar, de penar pra fazer upgrade do micro e jogar com os amigos. Apesar de todos falarem quase todos os aspectos legais do jogo, o pessoal esqueceu de uma coisa muito importante que vale a pena falar pra quem não jogou. Diablo 2 foi um verdadeiro jogo com potencial infinito. Cada jogada do Diablo 2 era única porque o jogo tinha um sistema inovador de gerar os dungeons aleatoriamente a cada novo... Pô, cara, mas isso também desde River Raid, eu acho. Não, e o 1 também já fazia isso, né? Porque o 1 era sempre dentro daquela porra de madeira escrota. Toda a estrutura do mapa, a localização dos itens e dos bosses eram realocados, dando sempre um ar novo e único a cada new game. Um plus, levando o vício ao infinito também. O mesmo método vai ser implementado em Torchlight 2, que tem membros do Diablo original no time. Não mencionar o Call Level foi um pecado também. O Call Level era um rumor criado no Diablo 1 pela comunidade que ganhou tanta força que a Blizzard implementou no Diablo 2. Nada melhor que enfrentar vacas do frigorífico do inferno e partir pro churrasco contra o Call King épico. A Blizzard sempre tem coisa com vaca, né? Tem o canal da vaca no StarCraft também, né? Não, assim, tipo, começou no Diablo 1, que o nego inventou essa parada, e aí, tipo, continuou. No Diablo 2 o nego fez de verdade. Aí no StarCraft, ou no Warcraft 3, se eu não me engano, tinha um cheat que era There is no Call Level. Que, tipo, não tinha Call Level, mas tinha esse cheat bolado aí. Ah, eu sei que no StarCraft 1 tinha um canal da vaca, que tudo que você postava virava Mu. Sério? O cangaceiro samurai me falou, só que no 2 agora aparece Mu e aparece a tradução do lado, é mongol a parada. Sobre o Diablo 3, estou desanimado. O esquema de Action House por dinheiro, Auction House, casa de leilão, por dinheiro real, in-game. Porra, nego mistura português com inglês toda hora, meu irmão. Porra, decide a porra da língua, caralho. O esquema de casa de leilão. Mixa o espanhol também e o italiano, pra ficar irado. Porra, mistura logo a porra, bota holandês nesse caralho. O esquema de casa de leilão por dinheiro real dentro do jogo só vai facilitar a vida dos coreanos pasteleiros filhos de uma puta. E ficar no... coisa interessante que ele falou aqui, essas pastelarias... Eu não sei, cara, coreanos pasteleiros... Essas pastelarias que vem por aí, uma porrada é coreano, brother. Tem vários que não são chineses, não. Sério? É que eles aproveitam do olho puxado pra falar que são chineses, entendeu? Aí vende pastel chinês. E tem aquela fama do pastel chinês. Mas tem uma porrada aqui coreano mesmo. Isso aí, cara, a melhor coisa que ele mandou no e-mail dele foi isso aqui. Pasteleiros coreanos, chineses, de Xangai, de Tóquio, filhos de uma puta, a ficar no Gold Farm, impossibilitando qualquer player de catar os itens bons do jogo na Bnet. A Blizzard simplesmente trouxe e incentivou o farm da pesada para o jogo, para foder com a vida de quem não pode se dedicar ao jogo como ratos de laboratório escravizados e impulsionados por drogas e comida de cachorro estragada. Tá muito poeta esse cara nesse meio. Poético, bem poético. Muito poético. E o visual mais cartoon desanimou também, porém, como sou putinha da Blizzard, vou comprar o meu na pré-order, como muitos de vocês. Ah, o pessoal vai trocar. O Ninja Inimigo falou que não vai comprar não, porque ele vai estudar. Eu vou estudar. Ah, acredito nele. Ah, tá bom. É isso aí, negada. Parabéns. Parabéns pelo cast. Parabéns, Ninja Inimigo. Porra, duas vezes errado. Tu quem disse que foi errado, cara? Ele só escreve de uma maneira esposa. Porra, copiou e colou a porra da palavra. Preguiça de escrever parabéns é foda, meu irmão. Parabéns. E ele não mudou acento também de parabéns. Porra, parabéns, Ninja Inimigo. Conheci um outro jogo além de Chrono Trigger que você realmente jogou e entende. E de resto vão tomar no meio do cu. Cu não tem acento. Vai tomar no seu cu você. De vocês, que só sabem ler e-mail de moleque punheteiro da Bebs. KKKKKKK. Zoeira, um abraço. Não sei qual a parte que ele falou que é zoeira, mas ele vai entender que o Ninja Inimigo nunca entendeu de nenhum jogo, cara. Bom, parabéns aí. Mentira, mentira. Ele entende de Kingdom Hearts. Ah, isso é verdade, é verdade. Chrono Trigger e Kingdom Hearts. Ele não demonstrou conhecimento de Kingdom Hearts esse ano dele ainda. Ele manda um abraço pro pai, um abraço pra todo mundo aí. O pessoal que mandou coisa no Twitter também, mas eu não selecionei nada, que eu sou preguiçoso. Pessoal lá também do que comentou no baixofrentesoco.com. E envie seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco. E Senhor da Eternidade, tá ligado? Essa semana saiu um episódio novo do Ludobardo. Ludo quem? Ludobardo! Caralho, sim, amigo. Cara. É porque... Faltava o quê? Um ano? Faltava... tinha um tempinho. Tinha umas semanas. Um ano? Ele fez uma semaninha. Diferente, ele fez um episódio de comentários, fez um reviewzinho lá do Catherine, que é o jogo aí que eu trouxe pra ele dos Estados Unidos. Eu cheguei pra ele com o jogo no dia do lançamento. Olha aqui, cagão. E também ele falou lá que ele foi citado numa coluna do jornal O Globo, no segundo caderno. E a coluna lá que ele escreveu no Gama Sutra, uma coluna genial. Que tá genial. É boa, genial. Mesmo. É muito não. Eu li. E olha que eu nunca tenho saco de ler. Se o Senhor Eternidade não lê porra, ele lê uma parada em inglês. Ele tá falando que é bom, meu irmão. Se o Senhor Eternidade gostou, você tem que ler, tá? Ah, sim. Eu sempre entro no Gama Sutra e falo, vou ler um artigo aqui, mas eu nunca tenho saco de ler. Saco, né? Mas o do Arthur eu li. Um belo dia você viu que tinha um nome conhecido e falou, que porra é essa? Eu vou ter que ler essa. Porra, tem que ler, meu irmão. Aí, beleza. Tem uns links aí também do Ludobardo, do artigo dele, da coluna no segundo caderno do irmão Viana que ele foi citado, blá blá blá, etc. As imagens dos DS do Espadachim Universal. Então, um beijo pra todo mundo e ouçam esse episódio de MMO. Peraí, eu tenho uma notícia muito melhor que tudo, cara. Fala aí. Voltou o Biggs and Butthead. Caralho, tô sabendo, eles zoam o Jersey Shore agora, né? Sim, cara. Eu vou até marcar aqui pra ver. Eu não vou entender porra nenhuma do Jersey Shore, que é reality. Não, eu não vejo essas merdas. Reality show é coisa de viado, né, cara? Mas beleza. E MMORPG também é coisa de viado, a gente fez um programa sobre isso do mesmo jeito. É verdade. Né? Foda-se. E Kingdom Hearts ainda é coisa de viado. E... Também, é. Então você vai ficar aí com a galerinha da pesada aí do Baixo Frente Soco, que é o podcast com mais animais do mundo, assim, a começar pelos que participam sempre. A gente tem araras, tem pombos, tem bodes, tem Senhor da Eternidade, tem o Mestre Splinter, que é um rato que namora uma loba. Ele devia tomar cuidado com isso, por sinal. Rato que namora uma loba? É. Que loba? Sabe que aquela mulher que gravou ontem é a namorada do Mestre Splinter, né? Sério, cara? É, então fique... Mas qual o nick dela? É a loba. Sabe, é a loba? Tinha três mulheres ontem, né? Tinha a Ana, a Débora e uma outra, né? Cara, eu não sei, eu tava meio bêbado. Vocês vão perceber. Agora eu tô sóbrio, mas se eu perceber que na gravação eu tô meio bêbado. Tu é meio zoado naturalmente. Então eu tava dormindo também, cara. Então, enfim. Um pouco sequelado. Tá perfeito, não tá nas coxas. Não tá nas coxas. Foi a galera de sempre, aí os quatro filhos da puta de sempre, mas a Debs, a Ninja Inimiga, a Loba e o camarada Hanya, tá certo? Então ouça aí o episódio de MMO. Um beijo, um abraço, um lero sorriso. É disso que eu preciso pra sobreviver até semana que vem. Vaza. Vaza não, assiste o resto do podcast, porra. Ah, não, isso é importante. Coming up with 32.33 repeating, of course, percentage of survival. Well, that's a lot better than we usually do. All right, chums up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Então, Então, galera, com o advento da internet, eu já comecei tipo uns 5 programas com essa frase. Mas... Cara, eu já comecei 2,000 redações com essa frase. Com o advento da internet, o paradigma dos jogos de diversão mudou para todo sempre. Nós podemos agora jogar. Agora não, há um tempo. Mas... Tudo começou algum tempo atrás. Ilha do Sol. Essa música tá errada. Tudo começou há um tempo atrás. Mamilos. Mamilos. A licença poética. Com o advento da internet, o paradigma dos jogos mudou completamente. A gente não precisa mais estar junto, como a gente descobriu no nosso episódio de jogos multiplayer. A gente não precisa mais estar do lado da pessoa pra jogar. A gente pode jogar através da internet com vários amigos nossos. A gente pode fazer partidas de CS com 20 pessoas ao mesmo tempo. Pensando nisso, muitas pessoas criaram jogos em que você reúne não só 20, não só 40, não só 100, mas milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Milhões? Depende do servidor. Dependendo do servidor, mas até milhões. E, como a gente já sabe, muita gente junta dá merda. Ou lag. Mestre Splinter. Oi, eu. Qual foi seu primeiro contato com o mundo de MMORPG? Foi no longínquo ano de não lembro quando, mas eu era... Esse ano foi foda pra caralho. Mas eu era bem mais novo do que eu sou hoje, porque hoje eu sou velho. E me falaram, pô, cara, já jogou Ultima Online? Eu pensei, cara, Ultima Online? Aí lembrei daquele Ultima 8, não sei se alguém jogou. Era um joguinho de DOS muito velho que eu tinha no meu DX4. Aí eu falei, deve ser igual, vamos ver qual é. Aí o nego falou, cara, ainda é 3D. 3D, amigo. Porra. Fui jogar, já é cara. É melhor que Tibia. Tem até frente... som. Tem até animação. Tem. Mas não tem Daniel Paladino. Não tem. Não tem Adron, não tem Magic Wall. Aí eu lembro que nessa brincadeira, falei, tem Magic Wall, sim. Vou jogar Ultima Online. Aí fiz logo meu personagemzinho e falei, porra, vamos ver como é que essa porra funciona. Cara, eu peguei um server privado, né? Um server prata. Qual era o nome, só de curiosidade? Cara, eu não vou lembrar nunca. E nesse server, eu fiz uma personagem e tinha que escolher profissões, né? Eu tinha que escolher duas profissões. Eu falei, beleza, eu sou um cara que vou pegar madeira, lumberjack, e vou construir arco e flecha. Lumberjack! Aí já mandaram, já começou a rataria, né? Começou o cheat. O nego falou, não, porra, tu, pra você jogar isso aí, você tem que ter umas macros aí, você tem que ter um macro de mouse, né? Tô configurar putaria. O bot ele pra ele ficar pegando madeira a noite toda, você deixava com o computador jogando sozinho, pegando madeira. Aí é muito negro essa... Pegando madeira. Pegando na tora. Pegando toras, exatamente. Mestre Splinter, quando você muito pegou esse jogo... Esse começo. Quando você pegou esse jogo pela primeira vez, qual foi a grande diferença que você notou? O que, que você achou de tão maneiro que você não vira os outros jogos? Pecais. Não, mas sério, a minha primeira experiência não foi tão legal, porque eu achei muito sacal esse negócio de ficar vencendo pela repetição, né? Porque você, pra você evoluir nas profissões, você tinha que ficar repetindo over and over as ações da profissão, e pra você melhorar sua habilidade de combate, o Hanya pode me corrigir se eu tô errado, você também tem que ir jogando e ir aumentando lá os pontinhos. Eu olhei e falei, cara, que coisa mais sacal. Pô, não cara, tinha... mas, por exemplo, aquele vídeo do cara drogadão, ele fazia repetição, ele apunhala a criança na brisa, na noia, amigo. Eu não gostei tanto dessa ideia da repetição e me incomodava o fato de por mais que você pudesse te juntar outras pessoas e correr atrás de objetivos comuns, tinha pessoas que não tinham nada pra fazer, era sem repetição, e ficava simplesmente na cidade matando outros jogadores. A pessoa não ganhava nada com isso, não havia um benefício, não tinha nem uma lista, você não pode nem ter o bragging rights aparecer, pessoas que eu já matei. Tem isso na vida real também, não tem? Não, tinha sim, cara. Tinha um sistema de fama. Tinha um sistema de fama, de 0 a 10 mil. Quando você tinha 10 mil de fama, seu nome era Lorde e o seu nick, ou Lady, né? Se você fosse personagem feminino. Mas isso você matando outras pessoas? É. O que o inimigo perguntou é que se na vida real tem essa porra de mostrar quem você matou. Geralmente pode ter, mas geralmente você quer evitar, né, cara? Não, você vai atrás de você, tem que assinar o 121 lá, dá 30 anos de cadeia essa porra. Tinha gente que fazia, que cortava o corpo do morto e aí ficava lá, Head of Honey, tá ligado? Aí você... aí você deixava na porta da tua casa várias cabeças, assim, dos jogadores. É, tinha enfeite, muito, né, cara? Tipo de online, cara. Igual o nego bota vaso de planta, samambaia, tu bota a cabeça dos outros, né? Pô, lógico, é época medieval, mano. Exatamente. Pô, cara, ele mora aqui na Zona Sul, né? Já teve vários casos disso. Várias paradas, né, cara? Que teve alta periculosidade. Você podia pegar o torso, o braço, as pernas, mas a graça era pegar a cabeça só. A graça era pegar na cabeça. Enfim, é. Isso aí, né? Vídeo Vicon de Drácula, essa parada aí. No meu server não tinha disso. Eu devem ter desligado os moderadores ou não ativaram essa porra. Sei que pra mim, né, apareceu muito parnasiano, os caras matavam só pelo prazer de atrapalhar você que tá começando o jogo a jogar. Então foi um fracasso absurdo na minha experiência. Eu fui voltar a jogar qualquer tipo de MMO anos depois, quando o nego falou: ah, experimenta aqui esse negócio. Um negócio? Que se chama WoW. Peraí, você jogou Diablo antes, cara. Diablo não é meu RPG. Sai do meu podcast. Não finge que não é, não, meu. Sai do meu podcast. Não é porque você gosta, não. Não finge que não é, não. Porra, eu gosto. Não, não participou semana passada, não vai querer trazer o assunto de volta. Cara, mas o que o Mestre Splinter não sabia era que por trás daquilo tinha uma galerinha no TS. Ah, matei mais um noob idiota rindo pra caralho da cara dele. Olha só, tem um cara peladão andando na cidade aqui. Mas você também não tinha malandragem no macro aí que você falou, porque era um saco fazer as coisas repetidas, mas eu deixava o meu personagem lá a noite inteira. Eu falei, eu botei o macro, mas aí beleza, você tá jogando, não tá com o macro, tá jogando mesmo. O que você vai fazer? Você acaba fazendo coisas repetidas. Ah, eu não acho não, eu ia até defender isso do último online. Tinha coisas repetitivas, mas você tinha como contornar isso, entendeu? Mas Loba, você não concorda comigo quando eu digo que o aspecto mais interessante, que mais atrai as pessoas no MMORPG é o aspecto social da coisa? Olha, sinceramente, era exatamente isso que me atraía, cara. Eu, por exemplo, não conseguia jogar sem estar ou no Skype ou no TeamSpeaker com a galera rindo e zoando. Inclusive, isso é uma coisa que eu gostava mais do Ragnarok, por exemplo, do que do WoW, porque o Rag, na hora de você upar o personagem e tudo mais, você acaba tendo muito mais a questão do grupo, de equipe, você evolui muito mais rápido o seu personagem do que, por exemplo, só ficar fazendo quest, aquelas quests sacais, o WoW, assim. Você tem as raids, você tem as dungeons, só que o dia-a-dia mesmo, o maçante da coisa é a quest e tal, que você acaba fazendo mais sozinha. É uma parte ruim, você acaba aproveitando mais o grupo quando você já tá com o seu personagem mais evoluído. Protesto. Uma coisa divertida era você formar um grupo de pessoas e falando, vamos levelar junto. Então todo mundo ia junto, matando tudo que tinha pela frente, mas em grupo, e tornava uma coisa divertida. Criava histórias ali. Quando você vai fazer quest, você pode dividir a quest com outras pessoas e fazer junto, né? Mas não, às vezes não é tão... Você não pode chegar, trivial. Tipo, com cinco pessoas e sair fazendo as quests, você vai acabar fazendo ou muito rápido, ou muito... não vai ganhar experiência suficiente. Ragnarok, com os milhões de defeitos que ele tem, ele tinha uma coisa interessante, que ele tinha um monte de mapa pra todos os gostos, então você podia parar num lugar em que você só conseguia fazer com as cinco pessoas ao mesmo tempo, então todo mundo ia pra lá upar junto e tal. A experiência social vem em vários tipos de jogos online. Eu acho que o que atrai mais o MMORPG é essa de, ah, vamos nivelar junto, vamos conseguir item junto, vamos ficar fodão, vamos entendeu? Os nossos poderes! Cara, e dessa parte social eu digo mais, eu tenho vários amigos que acabaram se tornando amigos de vida real que eu conheci no WoW, ou no WoW, ou também no próprio Ragnarok. Era tipo, caraca, você estuda na mesma faculdade que eu, ah, vamos almoçar um dia desse, e tão amigos aí até hoje, cara. Pô, isso é muito maneiro. E sem contar que você acaba conhecendo, quando você joga, por exemplo, num servidor norte-americano, ou um servidor de outro país, sei lá, coreano, você acaba conhecendo... Aí você não joga, você é humilhado, né? Você acaba conhecendo pessoas de longe, que acabam se tornando seus amigos, que acabam conversando sobre seus problemas pessoais com você mesmo. Ninja inimiga. A animação dela é contagiante. Dormiu bem hoje, meu amor? Dormiu direitinho? Dormi direitinho. Já salvou o mundo hoje? Ainda não, mas fui acordada pelo meu namorado. Tô ligado. Não só o aspecto social do jogo MMORPG é interessante. Você tem diversas coisas que o jogo te... diversos objetivos e micro-objetivos que o jogo vai te dando, como uma raçãozinha diária pra você comer todo dia, não é? Ah, é sim. Eu adoro que você me chame de cachorrinha. Eu tava pensando mais num passarinho, mas tá certo. Bitch, please. Ah, desculpa, eu tenho que responder, né? Não, é só pra saber. Você acha que o aspecto social por si só, ele já deixa o jogo totalmente interessante? Ou você acha que é extremamente necessário, às vezes, que você tá querendo jogar sozinho, você não tá nem aí pras pessoas, você ter aqueles micro-objetivos, aquelas coisinhas que você pode fazer sozinho e jogar no seu mundinho ali? Ah, cara, se... Claramente. Se fosse só pra jogar social, ficou na MSN, né, cara? Ele vai brincar no Facebook. É, mas se for pra jogar um joguinho sozinho, né, joga, sei lá, Uncharted. Ah, e pra ter os dois? Uncharted de masturbação, brother? É isso mesmo que tá falando pra mim? Masturbação é fazer amor com alguém que você ama, não é? Exatamente. E ama muito. O legal de unir essas muitas pessoas juntas que acabam conhecendo, formando amizades e formando círculos de objetivos em comum são as guildas, né, não, Deb? Sim! Quando você... Cara, na minha época de real life, quando eu podia jogar o WoW, todo final de semana, a gente fazia churrasco da guild. E aí a galera ia pra casa do moleque e ficava comendo e... Ah, churrasco real, assim, não era online, não? É, pô, cara, só online. Verdade, não, tipo, eu não interagia muito no churrasco, não. Eu ficava jogando o Era ridículo. Pô, mas o legal era que você formava aquela guilda com várias pessoas com objetivos em comum com você. Então, o que você quer fazer no jogo, você se junta com mais 20, 30 pessoas e todo mundo tá ali facilitando. Então, você cria um círculo de amigos muito grande. Não, nem todo mundo tá ali facilitando. Porra, Senhor da Eternidade. Clássico exemplo de quem não facilita. Não, você tem que... Só hoje, né, cara? Por exemplo. A regra é clara. Splinter, outro clássico exemplo de quem só dificulta. Dificulta, cara? Que absurdo. Mas o Senhor da Eternidade, ele trazia um desafio extra no jogo, né? Ele sempre faz você ficar mais atento ao loot. Ele era que precisava realmente de ficar no seu mundinho, tanto que ele completamente ignorava a presença das outras pessoas no grupo e falava, vou solar essa porra aqui. Isso aqui eu faço sozinho. Tu vai me atrapalhar, moleque. Pera aí. O Johnny é o solo. Além de tudo isso, você tinha uma coisa muito interessante, como na maioria dos RPGs que você tem, até em RPG de mesa, são as classes e as raças que você tinha pra jogar durante o jogo. Você começava o jogo, então você queria fazer um personagem único, uma coisa que dissesse que você é você em meio a milhões de pessoas. Então, você pode personalizar o seu cabelo, a sua cara, a sua roupa, a sua raça. Eu sou um orc, eu sou um tauren, eu sou um goblin, e por aí vai. Você pode dizer que você é N coisas. Então, você gera muitas combinações de pessoas completamente diferentes. Um tauren loiro paladino, um humano negão rogue. Então as pessoas vão ficando bem diferentes. É bom que ele se move facilmente nas sombras, né? No escuro sou invisível. Rania, você já jogou algum MMORPG que tinha essas classes e raças? Esse menino, ele era Many Men Online Roleplaying Girl, né, com esse nome. Pô, então... Eu ia explicar um pouco aí sobre o Nick também. Eu tive a experiência oposta do Mestre Splinter, né, que ele não gostou de Ultima Online e gostou de WoW. Eu fui o contrário, eu gostei muito de Ultima Online e não gostei de WoW depois. Haters gone hate, amigo. E o servidor que eu jogava, o último online, que o pessoal chama de Shard, né? Todo mundo achava que eu era mulher também, tal, pelo nick, mas, pô, eu não usava isso pra ganhar item nem nada, tanto que o meu personagem era um homem. Era um carinha lá, se eu tirasse a roupa, você via que era um homem. E o pessoal achava que era mulher por causa do nick, por acaso, assim. E você ganhava vários benefícios? Ah, alguns, às vezes as pessoas ajudavam, assim. Alguém liga pro mestre Cobra? Comandante Cobra. Comandante Cobra, ele tem muito a dizer sobre esse tema. Aí no caso específico do servidor que eu jogava, não tinha esse negócio de classe e raça, não. Isso era mais porque não era RPG. Uma coisa, o comandante Cobra usava o cheat da irmã, sacou? O Hunter fazia sozinho, tá ligado? Não, mas eu não usava isso como Man. Ele não usava ativamente, só passivamente. O comandante Cobra usava ativamente mesmo. Falar, Júlia, vem cá falar aqui com os caras aqui no Skype aqui. Não, era muito pior. Ele falava assim, tipo... Ah, eu não sei. Ele fazia um charminho, tipo... Eu não sei se eu vou poder ir, eu acho que eu vou atrapalhar, porque eu sou uma menina, eu não sei direito. Vocês não, pode vir. Mas eu não tenho microfone. Loba, me conta uma coisa. Como é ser uma menina num mundo de MMORPG? Ou seja, num jogo com muito nerd jogando e, consequentemente, muito homem. É fácil. Tem suas vantagens e desvantagens. A primeira vantagem... Eu acho que a grande desvantagem é aquela assim, por mais que você consiga as coisas por mérito próprio, ah, dropei aquela equipe de boys e tal, alguma coisa do tipo, os caras sempre vão suspeitar. Não, você é bem equipada porque você é mulher e todo mundo te ajudou. Porra, eu não sou incapaz por ser mulher, galera. Você é bem equipada porque você nasceu com sexo certo, porra. Se não nasceu bem equipada... Não, deixa eu só pra comentar aqui. Você não nasceu bem equipada, cirurgião plástico tá aí pra isso. Mas aí tem que nascer bonito, tá ligado? Porque se nascer feio não dá jeito não, maluco. Nasce sem peito. Sem peito é tranquilo hoje em dia. Tu já viu char de mulher feio em MMO? É, cara. Você não precisa nem ser mulher pra ser bonita no do jogo, cara. Não, tu falou da vida real só, cara. Uma vantagem que eu tinha, assim, é que podia ser uma vantagem de vantagem. Por exemplo, eu fui líder de guilda durante quase 2 anos em Ragnarok. Like a boss. E você ser mulher acabava ajudando na questão de manter a guilda unida. Porque sempre rolava aquela questão assim, não, eu vou sair porque eu briguei com fulano de tal. Aquelas briguinhas de nerd. Não, porque ele dorou com um equipamento melhor do que o meu e não dividiu o loot. No WoW isso tem um nome. Como é que é, minha inimiga? Ah, Kill. Não. É Guild Drama. Ah, Guild Drama, é verdade. O Rony achou que se chamava... O Rony achou que se chamava Senhor Eternidade, isso. Isso eu me achava, cara. Aí você sempre rola aquele charminho, né? Poxa, mas você é tão importante pra guilda e a gente não vai ficar sem você. Aí como metade dos garotinhos da guilda acabar ficando babando por você, você sempre mantinha a guilda unida. Isso era uma excelente vantagem. Aliás, se alguém da guilda ouvir isso agora, eles vão me matar. A minha no último online não tinha esses dramas, não. Não tinha drama? Mas não tinha. É porque não tinha mulher, provavelmente. Mas também... Não, impossível. No último online, cara, não tinha nada pra fazer. Esse era o problema, né, cara? Cara, a graça do último online era o PVP, né? Então, se você fosse ruim no PVP, não tinha graça nenhuma jogar. É PVP, né, cara? Então... Não, tinha gente que jogava o último online pra construir uma casa. Pô, pra... mas eu acho muito maneiro isso. Vai jogar The Sims. É, eu tava pensando que você podia jogar The Sims. Ah, mas The Sims você não bota um castelo medieval com cabeças de jogador. É anarquia, bota, né, sim, cara? Eu te mando meus saves de game que você vai ver outros castelos medievais. Mas The Sims não é Massive Multiplayer. Ah, mas teve uma época aí que eu queria fazer um The Sims online, não sei nem se fizeram. Chegaram a fazer, mas não deu certo. Chegaram a fazer e virou Second Life, né? Não, nem isso. A 7, Filhos da Marmota era irado, mano, no castelo lá, pô. Eu lembro, deu mó trabalho juntar dinheiro pra comprar o castelo. Carregava a guilda sozinho nas costas. Uma coisa que difere MMORPG da maioria dos jogos, assim, em grande parte dos MMORPG, hoje em dia também tem um avanço grande nesse tipo de jogo e várias coisas vêm mudando. Principalmente com World of Warcraft, que trouxe várias mudanças pro gênero e diversos outros MMOs absorveram essas mudanças. Mas uma coisa bem característica de MMORPG é o estado do mundo. Eu não sei se vocês me entendem quando eu digo isso, mas o mundo de um MMORPG não muda como o mundo de um jogo normal, de videogame, de computador, single player. Do mundo. Do mundo. Você chega vai jogar um jogo de aventura, você vai sair com seu herói, que ele é o protagonista daquele mundo, você vai mudar aquele mundo de uma forma absurda, salvar tudo, pegar a mulher no final, explodir o boss e sair na lancha rumo ao pôr do sol. Like a boss. Não, e ri da cara do Mario, que tenta em todos os jogos salvar a porcaria da princesa. Tu narrou o final do Uncharted aí, né? Exatamente. No MMORPG, as coisas não mudam tanto. O mundo, ele é um pouco mais parado. Você não tá impactando no mundo tanto assim. Porque imagina, somos milhões de pessoas jogando, milhões de pessoas impactando no mundo. Não ia sobrar porra nenhuma pra você fazer. Somos milhões em ação. Pra frente, Brasil. Salve a seleção. Cara, eu acho que é muito mais real do que os outros. Porque é o verdade. Mundo não muda de forma tão rápida. E de repente tem uma guerra mundial e aí muda tudo. Que nem foi no outro, né? A gente tá gravando podcast aqui agora, não vai mudar absolutamente porra nenhuma no mundo. Não. Às vezes a gente grava os programas e o nego manda e-mail pra gente. Nós somos 7. O nego manda e-mail pra gente assim, caralho, vocês me fuderam. Viciei num jogo tal por causa de vocês. A mesma coisa, assim, mudou a vida desse cara, não o mundo. É verdade. A gente pode ter tirado um Einstein do colégio. É, né? Cara, o cara podia virar um novo, porra, curador da AIDS. É. Mas mesmo assim, você tem muito mais poder de mudar. Eu posso mudar como minha casa, posso pintar minha casa de outra cor, posso modificar de estado de praticamente um ambiente próximo de onde eu tô. Não, porque seu pai não deixa. Pô, mas se eu quiser, eu posso cagar pra ele e jogar um balde de tinta na minha... Você pode. Aí depois vai ter que procurar a casa também. Mas eu posso, não posso? Você pode, você é capaz disso. Então, que bom. O estado do mundo, além dele ser imutável, você não tem como fazer grandes mudanças no mundo toda hora, você acaba simulando o mundo real mesmo. Então, você tem umas coisas muito engraçadas, porque um MMORPG tem economia. Debs, você já foi milionária no MMORPG? Rapaz, te falar, ganhei muito dinheiro. E ganhei muito dinheiro com trabalho duro ou com trabalho feminino? Cara, eu nunca usei meus dotes. Eu acho que isso é contra as regras, entendeu? Olha, é feio. E olha que eu era a única mulher na guilda no WoW. Caraca. E a gente ficou ventrilo 24/7, tá ligado? E, tipo, tinha uma mulher, aspas, que... E aí ela usava isso, tá ligado? Eu acho que era um cara... Aí chamava... Eu acho que era um cara que chamava namorado, tá ligado? Ah, entendi. Aí, de vez em quando, aparecia assim... Ai, gente, poxa, eu estou tão triste. Ah, eu ainda não tenho o último dragão que saiu. Puxa vida, alguém podia fazer a quest comigo? Aí apareceu uns 10 assim, vamos agora. Minha filha, tá sendo. É, aí no final de tudo, sabe, o cara ainda parou de jogar e tal, aí deu mó. Eu falei, cara, eu sempre falei que essa porcaria não era mulher. Nego cai na pilha e vai com tudo. E eu era a mais moleque, né? Porque, como vocês bem sabem, eu sou um menino, né? No corpo de uma senhorita. Opa! Isso eu não sabia, não. Fiquei sabendo agora. Lady Boy. É. Não, pô, fala sério, porque eu não tenho nada de garotinha, assim. Hermafroditismo. Aí, não, e, pô, zoava todo mundo, né, cara? Principalmente nos churrascos de guilda. Nossa senhora, coitada. Por isso que eu não interagia muito com os meninos, porque eu zoava tanto que eu ficava com pena deles. Aí não rolava, não. Mas eu não joguei só o WoW, não. Eu joguei RAG, joguei aquele RF Online também. RF Online. E nunca usei disso, não, sabe? Até Dofus, eu joguei um monte de coisa. E nunca usei disso, assim, de ser mulher e ganhar item. Então você conseguia fazer suas riquezas com trabalho suado. Isso. Eu era proletariada. E você percebia que, assim como no mundo normal, conforme o tempo vai passando, as coisas iam ficando mais caras e mais caras, e as pessoas iam ficando com mais dinheiro, e eu vendia uns itens, tipo, um item que vendia 10 mil num dia, tava vendendo a 20 mil no outro, e depois tava vendendo a 30 mil. Tem um nome, isso tem nome. Inflação. Exatamente. É onde eu tô querendo chegar, pô. Não, é a mesma coisa que tá rolando no Brasil ultimamente. Ultimamente não, há um tempo. Desde que a putaria começou a rolar no mundo, né? O negócio era tratar o mercado como se fosse a bolsa de valores, sabe? Pô, a gente tinha um maior esquema na guild de olhar assim o item, pô, eu quero vender tal item. A gente comprava tudo que tava vendendo na Action House, aí tirava tudo do mercado, aí botava um stackzinho de 20, aí botava o preço lá em cima, sabe? Eu tenho uma dúvida aí. Isso aí é de que jogo que você tá falando? Oh. Ah, tá. É do jogo. Cada jogo tinha sua aí forma. Você falou que só jogava em servidor privado, né? É. Eram quantas pessoas jogavam? Não, que privado, original. Original, quem jogava? Que privado o quê? Não sou privado, não! Privada? Que privado o quê? Eu tinha um Alguém falou que só jogava em servidor privado aí mais cedo. Eu, a loba. Cara, eu tinha um esquema muito bom pra isso, que era tipo assim, sempre que eu dropava um item raro e queria vender pra um preço absurdo, eu pegava um char secundário, deixava coisa assim de uma semana, um preço absurdo, ou na Action ou na vendinha do Ragnarok. Aí as pessoas sempre olhavam lá, esse item vale 10x, esse item vale 10x, e eu queria 5x. Aí uma semana depois eu botava a minha vendinha colocando um item a 5x, a galera, caralho, tá baratíssimo! Eu ia lá e comprava. Era quase briga pra comprar o item. Então a minha dúvida vai pra todo mundo aí. Qual é a ordem de grandeza aí dos servidores, das coisas que vocês jogam? Tipo, o WoW oficial, o WoW servidor privado, o Ragnarok? Ragnarok. Cara, quantas o WoW pessoas é bem... online ao mesmo tempo tem? Assim? Muitas. O WoW é muito crítico, porque server pirata você tem diversos problemas. Tem muito bug, muito lag. Quando você vai fazer uma raid, alguma coisa assim, o boss não tem as skills que ele teria no original. Então as pessoas acabam saindo, sabe? Porque o jogo fica muito fácil. Eu vi um servidor uma vez que você chegava lá, falava com um vendedor e você criava um personagem no level que você quisesse. Você podia criar um boss pra você. Não, mas é impossível. Isso varia muito. Tem vários. E tem milhões de servers privados que eles fazem pra todos os gostos, né? Em todos os sabores. Tinha um server que eu joguei de Ragnarok que você matava um Poring, aí o Poring explodia em barras de ouro que vale mais do que. Caraca, ele era tipo o mascote do baú, né, cara? Aí, posso fazer uma confissão, cara? Eu cheguei a ter um porém daqueles de tipo balão inflável, de encher. Eu ganhei no Anime Friends 2004. A gente assassinou ele depois. Ah, tá. Primeiro que você ia falar que pulou, você pulou gol de porém. Eu tenho ele até hoje aqui. Eu durmo com ele abraçadinho de pelúcia. Quando você explodiu dropou ele, o dropou o quê? Cara, porém é foda. Não dropou porra nenhuma aquele filho de uma puta. Se pô, não dropou com a verde? Acho que não dropou nada. Não, dropou o pãozinho da Baldu com aquela bisnaguinha. Eu tenho uma foto aqui, vou mandar pra vocês. Redmi aqui. Eu sempre joguei em servidor private, mas sempre joguei em low rate e o mais parecido possível com o servidor original. Que então, é por exemplo, no servidor privado você tem muito disso, né? Low rate, high rate, que é a questão, por exemplo, existem. É como se fosse rate alta, tá traduzindo pela letra rate alta e rate baixa. Por exemplo, eles modificam o server, às vezes pra multiplicar a experiência. É, multiplicar tanto o XP quanto o drop. Então, por exemplo, o Ragnarok tem XP de classe, XP de job. Drop. Tem servidor aí que eles multiplicam em 10 vezes, então você mata um porinho. Em vez de você ganhar 1 de XP, você ganha ou 10 de XP, ou 10 mil de XP, ou 100 mil de XP, dependendo do servidor. Então tem servidor aí que você mata o bicho, a carta que é 0,01% de cair, ela acaba virando 100% a chance de queda. Você entrou num detalhe muito interessante, Loba. O MMORPG, ele tem um modelo de negócio, um modelo de venda muito diferente de todos esses que a gente está acostumado nos jogos. Você não simplesmente compra um jogo por 50 dólares, bota no seu videogame, joga até zerar, acabou, parou. O MMORPG normalmente, ele é feito pra você jogar e não querer parar de jogar e querer largar sua faculdade, largar o seu trabalho, largar sua família e ficar jogando aquilo lá forever. Quase então... reprovar uma disciplina. Então, ele tem que te dar motivo pra você ficar muito tempo lá. Quanto mais tempo, melhor. E pagando de preferência todo mês. Ah, paga a assinatura do jogo. Então, quando você vai fazer um servidor privado, que é de graça, você não tem necessidade de prender tanto o jogador a ficar ali todo dia, toda hora jogando, ganhando aquela experiênciazinha, tendo que matar 1 milhão de porings pra pegar uma maçã verde. É nada disso. Então você aumenta esses ratios, o que é ruim como modelo de negócio de vendas, mas bom quando a pessoa quer ser uma jogadora casual, entendeu? Cara, o servidor que eu jogava de Ultima Online, no início ele era na casa do maluco, assim, né? Aí passou, sei lá, de 50 pessoas, aí teve que arrumar um servidor. Aí com o tempo, muito tempo depois, assim, ele começou a vender uns itens maneiros por dinheiro de verdade. Você não era obrigado a gastar, logicamente. Era na casa do maluco a parada. Imagina se falta luz na casa desse maluco, tá ligado? Não, começar a ligar pra ele. Filho da puta! Porra, quero jogar, caralho! No meio da raid, tô matando o Arthas. Caraca, vai morrer! Aí foi quando começou a ficar ruim, sabe? Porque ele tinha que manter o servidor que ele pagava, né? Tinha que cada vez pegar uma máquina melhor, que, sei lá, batia 150 pessoas online ao mesmo tempo. Aí teve que começar a vender coisa, não sei o que, foi quando começou a ficar ruim e foi quando eu saí. O que eu acho que ela falou também, que é interessante, que eu não sei como é que é nos outros, mas parece ser parecido, no último online tinha muita, muita customização mesmo. Eu mesmo aprendi, eu fiz duas quests, fiz script, não sei o que, duas quests gigantescas lá e tal. E isso era uma coisa que eu achava muito legal no último online. Você, por exemplo, se você só quisesse PVP, você podia ir pra um servidor que você já chegava com todas as skills máximas, os itens roladões e só lutava. Você podia em servidor de RPG, que aí você tinha que ficar fazendo interpretação de papel, ou andar, você não podia chegar, qual é, leque, beleza? Você tinha que ir lá, senhor, nobre, não sei onde, blá, blá. Merda, hein? Então, tinha servidor pra tudo quanto é gosto também, isso eu achava legal no último online, eu não sei como é que nos outros. outros. Mas normalmente a finalidade desses high rates é justamente a questão do PVP, por exemplo. Ou no caso do WoW, a questão não só o PVP, mas também as raids. O rag, eu acho que a finalidade maior é, tipo assim, você já ter o char, você chegar o 9-9 transclasse o mais rápido possível pra já dropar seus equipamentos e partir pra guerra. Era WoW direto. E assim, quem não tinha muito tempo de ficar upando o bonequinho, não captar saco cheio de matar poring, matar orc, matar a porcariada toda, já pegava um servidor que você upava em um dia ou meia hora, dependendo, e só ficava no PVP. E variava bastante com o seu objetivo no jogo, né? Tem muita gente que diz que o mais legal do Ragnarok é você fazer a jornada do level 1 até o level 99, com todas as dificuldades, conhecendo um monte de gente, por aí vai. Pessoas que conheciam que jogavam Ragnarok, todos os negócios deles era arrumar namorado e namorada, brother. Tem casal junto até hoje. E há anos, maluco. Ragnarok dava pra casar, amigo, no jogo. Ah, eu conheço nego que casou no jogo e na vida real, maluco. Pô, mas na vida real não dá poder, moleque. Na vida real. Ah, amigo, dá o poder, dá uns poder maluco aí pra. Não dá XP, rico, não, cara. Não. Se o cara for rico e a mulher casar por separação, comunhão de bens, aí tá feita depois. É o loot, né? O loot do casamento. O cara vai dropar o quê? Vai dropar metade das coisas que ele tem, cara. É, cara. Fazer uma meiose ali das portas. É o que acontece quando o casamento é o que acontece quando o casamento dá errado e rola o PVP. Mas então, nisso eu tenho que discordar, cara. Pra mim, o WoW, eu gostava da parte do U também, de evoluir o personagem, eu achava legal. Tanto que eu não gostava de rate muito alta. Mas a minha parte preferida do WoW era as guerras, cara. Do WoW não, do Hag era as guerras. As Ois eram, pra mim, o ápice do jogo. Como é que nego pronunciava aquela guerra do Império? Era o WoW ou era o Oi? W-E. Oi, W-E, Oi. Como é que nego falava? Eu falava W-E. Oi. Oi. Falava Oi também. Oi. A galera falava de todas as mil maneiras diferentes. Eu falava W-O-E, tinha um maluco que falava U-O-E, tinha um maluco que falava Oi, tinha um maluco que falava Oi. Ah, Oi. Você vai ganhar do Império, você vai ganhar XP pra caralho. Eu só falava guerra. É W-O-E. Isso. Guerra do Império. War of Imperiums. Pô, né, cara, escreve Império com E. Uma coisa que é legal ou perigosa são as mil maneiras que o MMORPG tenta fazer você prender você no jogo. Seja com uma jornada pelo level máximo, seja pelo conteúdo que você vai ter depois do level máximo, sobre as coisas que você tem que fazer diariamente. Me diga, amiga, o que você acha que no World of Warcraft tem de tão legal que prende você, as pessoas, diariamente pra jogar o jogo? Como você acha que ele funciona pra prender você ali, todo dia, pra voltar lá e fazer alguma coisa? Você já falou, é a raçãozinha gostosa que eles dão pra gente. É o fato de que ele acontece no fuso horário que você tá acordado, né, de 11 da noite. É isso manhã. Também. Ele funciona no fuso horário japonês, que é o fuso horário que funciona aqui no Brasil. Porque assim, né? Eu sou ruim, mas eu gosto de fazer PVP. E PVP também tá lá pra mim toda hora. Ah, mas a gente fazia bastante coisa, né, cara? Nem era muito pelo lado social. Eu gostava de jogar mesmo, pra você ver. Pelo lado social, eu conheci quem? Eu conheci... Bom, você eu já conheci. Eu comecei a jogar por sua causa. Mas você conheceu o Senhor da Eternidade. Conheci o Comandante Cobra, Como é que o Catatau chama aqui? Cara, você conheceria as pessoas... Fazendo aprimoramento. Fazendo aprimoramento. Semana passada ele foi chamando aprimoramento, mas beleza. Ninja inimiga, as pessoas você conheceria independente se jogasse ou não. É, sabe que eles moram na Lagoa e tu mora no Jardim Botânico, é meio perto assim, né? Dá pra ir lá de carro. Eu acho que eu não conhecia nenhum deles até esse ponto. Não conhecia. Conheceria uma hora ou outra. Conhecia só o Mestre Splinter. Mestre Splinter. Não, mentira, ela me conhecia. Eu lembro que eu fui uma vez com vocês no Outback, sei lá. Ah, é verdade. Mas me conhecia porque eu era mestre, né, amigo? Mestre, amigo. O PVP tem esse lance de te trazer de volta sempre pra jogar, como todos os jogos que você tem de player versus player, né? Você tem sempre aquele desafio de tentar vencer os times, de se organizar e tentar derrotar o time adversário. Mas não é só isso que tem no World of Warcraft, por exemplo. Tinham as raids, né não, Senhor da Eternidade? Pô, o Senhor da Eternidade loga, você começa a falar de PVP e ele larga, assim? Como assim? Mas ele é o deus do PVP. Então, Senhor da Eternidade, você é o deus do PVP, não é? É verdade, eu sou o melhor do mundo. Você já fez Battleground pelado, não não foi? Foi, sim, constantemente. Inclusive eu ficava pelado da vida real também, lógico. Fraternidade é o melhor, no... melhor do mundo em PVP. Pra entrar no RP, né? Mas sério, PVE no WoW especificamente era PVE? Muito... PVE é quando você mata monstrinho do computador. É single player que você joga com outras pessoas. Exatamente. PVM, não? Player vs Monster? É, PVM é a mesma coisa. No World of Warcraft é conhecido como PVE, Player vs Environment. Ah. Que não é só Monster, entendeu? Tem o lag também, né? Que... lag. Exatamente, lag te fode. Depressão econômica. Você prefere... Não, cai meteoro na sua cabeça e tal. Ah, foda. O que mais te atraía no World of Warcraft? O PVP ou o PVE? Cara, não é óbvio? Mas é engraçado. Você diz que PVP pra você era muito mais interessante no World of Warcraft. Mas no Ragnarok, você tanto jogou também, você não gostava tanto de PVP. Cara, mas no Ragnarok eu tinha uma abordagem diferente, cara. Eu jogava mais assim pra relaxar, tá ligado? O era sério. O era serious business, né? O era serious business. Pra mim era serious business. Eu jogava sério, cara. Tinha que ter o melhor gear e humilhar o neguinho e ser top do PVP. A balada. É que nem o jogo StarCraft, sacou? Só que StarCraft eu sei que eu nunca vou ser o melhor do mundo porque, pô, não sou coreano. Mas no WoW eu tinha esperança de que um dia ia ser foda pra caralho. Ah, tô muito triste contigo, cara. Por quê? Pô, Ragnarok, não sabia que tu era dessa pá virada aí, não. A culpa foi do Ninja Inimigo, cara. Ah, tá sentido. Arrastou pra esse lixo, cara. Vão se foderem. Aproveitando que a gente tá falando na fodice do Senhor Eternidade, eu vou fazer um quote de uma frase épica do Senhor Eternidade. 25 pessoas numa raid usando o ventrilo pra conversar, todo mundo falando por VoIP. Aí a gente morre, todo mundo morre, aí o Senhor Eternidade manda um... Caralho, se fossem 25 senhores da eternidade aqui, a gente faz essa porra em um tempo, meu irmão. Pô, eu tenho uma qualidade, né, cara? Eu sou muito humilde, né, cara? Sou o mais humilde, né, cara? O mais humilde. Não acho que ele seja humilde, não. Eu acho que ele seja realista, entendeu? É, exatamente, exatamente. Cara, a verdade é que tinha um aparato no World of Warcraft que chamava DPS Meter, que era uma parada que tava lá pra provar que eu era o cara que dava mais dano na raid, sacou? Eu tava embasado com fatos, sacou? É tipo o Tab no Counter-Strike, né? Exatamente, tipo, tava no Counter-Strike. Todo mundo sabe que frag vale tudo, né, cara? Lá com o mestre Splinter, que não. Mestre, amigo. Esse cara é mestre, cara. O que tu quer? Fala aí. Jogando World of Warcraft, a gente tinha a oportunidade de fazer um modo cooperativo com 25 pessoas pra poder lutar contra um mal maior, invadir um dungeon e botar pra quebrar, né, não? Ou até mesmo 40, amigo. Ou até mesmo 40. Só que a regra é clara: quanto mais pessoas aparecem, mais as chances de aparecerem noobs. E mais a chance de imprevistos. Me fala um pouquinho da experiência de como é jogar você jogar com 40 pessoas ou até mesmo 25 pessoas ao mesmo tempo atrás de um objetivo em comum. Bom, um mecanismo muito legal e ao mesmo tempo muito frustrante do jogo é que as lutas, quando você tá lá com as 25 pessoas lutando contra um determinado monstro ou um grupo de monstros, as lutas elas tinham script, elas tinham modos de se vencer aquele oponente. Tinha sempre, toda vez que o oponente levantar os braços, você tem que fugir, porque ele vai mandar um dano que ninguém consegue aguentar, então você tem que se esconder atrás da porta, fazer isso, fazer aquilo. Tinha sempre o caminho certo de se vencer os desafios. Em suma, algumas lutas, cada uma das 25 pessoas tinha um roteiro a seguir, uma coisa em específico pra fazer. Se alguma daquelas pessoas fizesse merda, o bolo desandava. Exatamente. E o que acontece? Você pegar 25 pessoas que estão tão alinhadas a ponto de desempenhar o papel delas bem, não correr nenhum risco de falha, cara, é muito, tem que ter muita sorte. Tem que ter muita sorte. Tem que ter o núcleo do Wolf Maia todo, cara. Não, é realmente. Tem aquela galera que joga sempre as mesmas raids juntas e já tem aquele esquema e aquele entrosamento. Time! Só tem uma coisa de assim. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! E fora que a própria dinâmica de você pegar 25 pessoas de que estão, às vezes, de idades diferentes, tão, moram em países diferentes, com os horários diferentes, e encontrar elas durante, conseguir combinar no horário delas 3, 4, 5 horas seguidas de jogo, todas elas juntas, sendo que as pessoas têm filhos chorando, se machucando, tem marido chegando em casa querendo jantar, tem não sei o que lá. Se machucando, e tem de filho se masturbando, cara. Cara, eu achei que ele ia falar a mesma coisa, eu não falei nada. Porra, não. Mas outro dia a gente tava jogando o WoW e tinha uma mulher jogando lá e ela gritando, os filhos dela gritando lá no canto. O caralho, o que tá acontecendo? Ela, não sabia que Sin City tinha peitinho. Aí as crianças, peraí, Sin City tem peitinho? Que foda. Tu tá achando ainda não, nego? Vai achando aí. Porra, mas tô baixando já. Mas enfim, cara, a parada já era o primeiro desafio do jogo. Você botar 25 pessoas, sempre vai ter aquele cara que para pra tomar banho, aí vai jantar, mas outro. Isso fode a raid? Pô, mas o Mestre Splinter, porque eles não têm a sua habilidade de tomar o banho durante um hype, né, cara? Caralho. Flash, cara. Flash, banho. Só atrapalha a raid. Ô, Rani, por que atrapalha a raid? Uma imagina pessoa 20... de 25? Não, a gente vê 25 tem que estar lá. Isso é fato. Se a pessoa sai, o resto espera. Mesmo, cara. Igual futebol, pô. Não, é mentira. Depende se você tem o Senhor da Eternidade lá ou não. O Senhor da Eternidade conta por 3, no mínimo. Se você tem o Senhor da Eternidade lá, você tá parado esperando, todo mundo tá lá pra começar a luta e filha da puta puxa o boss. Por acidente. Futebol, cara, se o tempo demora muito, né, cara? É foda. Não, uma vez a gente... Tinham 23 pessoas e 2 pessoas away from keyboard, eles estavam, sei lá, cagando, mijando. Aí o Senhor da Eternidade mandou e falou, vamos começar que eu garanto que eu jogo pelas 2 pessoas, vambora. Puxou o boss assim, pô. É, pô, se tu tem um craque no time, né, cara? Se tu tiver um mestre no teu time, pode expulsar 2 que tu ganha o jogo ainda. É, lógico. Cara, esse era o desafio que mais irritava. Eu tenho até um exemplo prático aqui, eu sei que isso muita gente vai se identificar. Tenta explicar pra sua mãe ou pro seu pai que você não pode sentar na mesa e jantar com a família, porque você tem 24 pessoas que você, às vezes, você não conhece, que estão dependendo de você all over the world, esperando você derrotar um monstro num jogo de videogame. É, e por causa dessas 24 pessoas que você não conhece, você vai decepcionar as 2 que te conhecem desde que você nasceu, que trocaram suas fraldas. Exatamente. É por isso que você chega e fala, ok, vou jantar com meus pais. Você chega e fala, gente, todo mundo aí senta o rabo, espera eu jantar. E são 24 pessoas que falam isso também, em momentos diferentes. É, maluco, para e pensa o seguinte, é difícil a gente reunir 4 pessoas pra gravar uma bosta de podcast que dura 1 hora e meia. Imagina tu juntar 25 pra ficarem 5 horas fazendo buceta. Mas é isso que eu ia falar, cara. É difícil pra mim explicar pros meus familiares que não vou participar do jantar de família porque eu tenho que gravar essa merda, sacou? Imagina um jogo online, sacou? Ó, e digo mais, 25 pessoas disponíveis e não noobs. E não noobs, cara. Extremamente. Cara, não, é impossível. Você a regra é clara, você nunca vai comer com seus pais, entendeu? É isso. Vai jogar, acabou. Eu lembro no começo do WoW, quando ele tava antes de ter expansão, antes de ter qualquer coisa, tem o HGK Solid. Eu lembro da gente hoje, num sábado, a guilda dele fazia raid aos sábados. Eu lembro da gente sentado aqui na Cobal do Leblon, todo mundo tomando chopp, conversando, pediu pizza e tal, a namorada dele lá e tal. Aí, de repente, ele tá olhando o relógio, toda hora, assim, olhando o relógio. E que foi, cara? Daqui a pouco tem que ir, daqui a pouco tem que ir. Aí, de repente, bate mais 9 da noite, assim, de um sábado. Fala, galera, chegou na minha hora, deixou a namorada pra trás, deixou todo mundo lá bebendo e conversando. E foi pra casa pra jogar raid de WoW, cara. Mas nunca fez isso. Tu nunca fez isso, amigo. Fala sábado sério, à noite, né? Eu atirei a primeira pedra. Tu nunca... Quem nunca fez isso, menos o Ilapso, que ele é feio, não sabe as regras, atirei a primeira pedra. Eu atiro, cara. Nunca fiz isso no sábado. Pô, ia ser um bom cara de raid, cara. Porque eu não almoço com a família, não. A última vez que eu almocei com a minha mãe foi em maio, Dia das Mães. Olha só. Ninguém joga na hora do almoço, é na hora do jantar. Cara. Ah, entendi. Eu também não janto com a minha irmã, então deve ter alguns anos, então. Se é isso que te preocupa. Foi no Natal. A última vez que eu jantei com a minha mãe foi no Natal do ano passado. Ano retrasado, porque ano passado eu tava em Recife. E aí a questão de fuso horário diferente também foi um problema que é o seguinte. Vamos imaginar... O fuso horário é um problema em si. É um problema em si, mas a parada é a seguinte. Pra poder contemporizar frisar aqui o que eu vou falar. Quando a gente tá falando de raid, normalmente você tem na tua guilda, a galera que joga com você, você tá sempre tentando fazer novos desafios, raids que você ainda nunca conseguiu enfrentar, ou chefes que você nunca conseguiu matar. E então isso requer o quê? Tentativa e erro. Você vai tentar 10, 20, 30 vezes aquele desafio até que você de fato consiga. Raramente você vai olhar na internet pra descobrir o guide. Se você tiver como a eternidade, você consegue de primeira. Sim, mas infelizmente... Não. Só se fossem 25 senhores da eternidade. A gente não vai fazer isso. Porra, meu irmão, a senhora da eternidade, tu não leva a guilda inteira sozinho? Que porra é essa? Não leva. Não dá, cara. Tá, tipo, 25 pessoas não dá. Se for uma raid de 10 pessoas, rola. Mas tu leva os 10 nas costas, cara, não? Não dá. Não, os 10 eu levo, mas 25 é foda. Ah, entendi. Exatamente. E o que acontece? Aí fica aquela tentativa e erro. Aí, imagina a situação. Você tá 3, 4 semanas parando naquele mesmo monstro, falando, cara, não conseguimos passar daí. Aí rola aquela tentativa que você quase consegue. Gera aquela esperança na cabeça de todo mundo que tá jogando. Pô, tá me lembrando Left 4 Dead. É tipo Left 4 Dead, só que é um pouco pior, porque o boss tem o life dele, e o life dele é tão grande que você passa a medir em porcentagem. E quando não, e outra parada. No WoW dropa loot, né, cara? Exatamente. Você mata o boss, você vai querer pegar o seu recompensa, amigo. Aí no final fica 1% o life do bicho, e todo mundo morre. Aí o bicho com 1%. Ah, se fudeu! E você ainda fica, tipo, dando teabag no seu corpo, assim. e o pior é que a gente falando assim, parece que é raramente às vezes que isso acontece. Não é. É quase sempre. Raramente não acontece. É, vários dos bosses vão ficando mais difíceis quanto mais perto das mortes eles estão. Então é muito comum você morrer com um boss com um pentelinho de vida e você, tipo, falando do fuso horário. Agora imagina a situação, você, depois que ficou as horas, você tá quase matando, você, tipo, deu aquela esperança, você viu o cara ficou com 0,5% de life, a gente conseguiu, a gente aprendeu a lutar contra esse cara. Gente, vamos tentar mais uma vez, vamos, aí você, ok, vamos tentar. Quando você vê, cara, já são 5 da manhã. Mas, Peter, tu tá falando de WoW ainda ou tá falando daquele dia que a gente jogou Scott Pilgrim? É, a mesma ideia. Cara, mas qual é a sensação de você derrotar o boss depois de 5 horas tentando, amigo? Pô. É, tenho que ir pra aula. Depende. Você conseguiu o loot que você queria? Não. Se você não conseguiu, você fala, você vai... É revoltante. Você fala, cara, não valeu nem um pouco a pena. Bom, isso é uma coisa muito interessante, até no aspecto de fazer você querer sempre jogar mais e mais o jogo, são os seus itens. Assim como o Diablo, que não é um MMORPG, mas que deu origem a várias dessas ideias, você tem várias peças de itens que você vai pegando ao longo do jogo, e melhores e melhores, e tanto peça de ombro, da armadura, a perna, a espada, o escudo, o capacete, e você vai querendo sempre um item melhor, sempre um item melhor, e sempre vai lançando itens melhores e melhores. Então é como se você corresse atrás da cenoura numa esteira rolante, tá ligado? Essa é uma das grandes magias do coisa, mas é muito legal quando você consegue derrotar o boss e pegar aquele item que você quer, né? Não, Deb? Ah, com certeza. Pô, dá até aquela lágrima, né, que cai assim no olho, aí tu fala assim, caraca, é emoção. É não, porque tu não tá piscando há meia hora. E quando cai aquele, você tá jogando com o seu personagem mago, cai aquele cetro mágico boladão que você fala, agora sim eu vou na geral no PVP, tá todo mundo fudido. Aí vira o outro mago do seu grupo e fala, eu também quero. Vamos tirar, tipo, no pé. Rapaz, vamos rolar o dado. Aí, puta que pariu. Eu odeio isso, cara. Não, eu odeio também. Quando você tem que ficar em cima primeiro, não? Tu tem dois chás, assim, aí tu fala assim, pô, beleza, eu tô precisando do item X. Aí o tempo fala assim, não, cara, tranquilo, a gente vai te dar e tal, relaxa aí, relaxa no crack, aí beleza. Aí tu vai lá, chegando naquele momento que dropou a parada, aí vai direto pro fulaninho escroto noob. O aí líder da guilda. A guilda pega a parada, manda um abraço. Aí, desencantei o item. Aí tu fala assim, cara, morre, se mata agora, por favor. O que acontecia, Rania, é que, por exemplo, no World of Warcraft, cada MMORPG tem sua maneira de lidar com o loot, como você consegue os itens mais importantes das lutas mais complicadas. Por exemplo, Ragnarok, você tem um grupo de 6 pessoas lutando contra um monstro muito forte, que normalmente é chamado de MVP. Ele é chamado de MVP porque quando você derrota o monstro, um dos personagens do seu grupo que tava lutando contra ele, vai aparecer bem gay na cabeça dele, explodindo em confete. Que é Most Valuable Player. Significa que aquele cara foi o melhor pra ajudar a matar aquele boss, seja curando... O craque da final da NBA. A.K.A. Senhor da Eternidade. É, pula assim na cabeça. Senhor da Eternidade! Na cabeça do cara. Seja... Mas, eu adoro quando você fala então, Hania, porque eu sempre escuto então, Hani. Aí vira o... Oi, cara, meu amor. Vai, darling. O... Então, aí o personagem que foi o MVP, seja o cara que curou e foi decisivo a luta, ou o cara que tancou e aquilo foi foda, ou o cara que deu um dano absurdo e matou o bicho, isso vai ser levado em consideração, e o item bolado, que o item dropar, vai direto pra esse cara. No WoW é diferente. Como é que funciona no WoW, Senhor Eternidade? Não, ninja inimiga, me explica. Caralho, eu tava feliz porque você tinha chamado Senhor Eternidade, porque eu tava vendo Nine Gag e não tava prestando atenção. Aí eu falei assim, ai, que bom, Senhor Eternidade. Como é que funciona o sistema de loot no World of Warcraft? Principalmente nas raids, quando você tem que rolar pelos itens. Quem decide pra quem vai o item? Como é que funciona? Cara, cai o item, rola quem tem main spec daquilo. Quem, o principal, tipo, normalmente, se cai um item de healer, você pode ter um spec secundário de healer, mas quem heala normalmente é que pode rolar. E, enfim, rola-se se tem mais de uma pessoa querendo aquilo. E aí dá barra roll, mas nada muito complicado. Quem heala, rola, dá barra roll. É, eu não entendi nada. Heala. Vamos lá. Peraí. Quem é o melhor healer do servidor? Eu, óbvio, porra. Não, mentira. Era o Senhor da Eternidade também. Ele tinha Não. Senhor da Eternidade. Se você não conseguir. Tinha um character, tipo, off-character, que era healer também, que era o melhor healer do servidor. Mas o que acontece, Lápis? Tem alguns termos que você acaba portuguesando do MMORPG. Como healar, como dropar. Não, a parte do healar e do dropar a gente... O healar você não precisa portuguesar, você pode falar curar. Curar, né, cara? O dropar eu entendo, o loot. Agora, pô, o healar é uma forçação de barra, cara. Dropar você pode falar, cai isso, né? É, o item caiu, velho. O item caiu o item. Não, mas aí você não fala. Você tem que falar, o item caiu. Relar eu acho muito pior, me rela aí. Não, relar é outra coisa. Débora, se o cara quiser relar em você, não deixa não. É outra parada, não cai nessa não, meu irmão. Mas esses são os brasileiros que vão pra raid jogar de rogue, de mage, de... Quaspe. Chamando de enhaço, hein? Brasileiro em MMORPG é mamilos, galera. Não vamos entrar nesse O líder da guilda, ele via o item que dropava, então ele falava, beleza, dropou esse item aqui, galera. Esse cetro bolado do inferno mágico. Então os magos, os warlocks, os priests e os druidas vão rolar nesse item. Podem rolar aí. Aí todo mundo digitava no chat, barra roll de rolar. E um número de 0 a 100 aparecia na tela. Ah, isso aqui. E eu já ganhei um item tirando 100 e já perdi o item tirando 0. É sempre bonito você falar, caralho, dropou aqui. Mentira, não dá pra rolar 0, só dá pra rolar 1, seu cocô. Ai, seu cocô. Ai, dá pra rolar 500 também. Se você rolar barra roll 500, você rola 500. Tá, mas beleza, é feio rolar barra 0. Mas já aconteceu aquele assim, beleza, rola aí, ninja inimigo. Aí dropa aquela espada do dano bolado. Eu falei, valeu, espada do dano bolado é minha. Barra roll 1. Aí todo mundo, quaps. Se fudeu. Aí rola. Aí o cara rola 2. Ganhei a espada. E pega de você. Não, mas aí o líder da guilda fica com todos os itens. E se ele não quiser dar pra ninguém? Com roll ou sem roll? Ah, e as não, pessoas saem da guilda, né? Não. Mas olha só. Quando você cria party, você define pra quem vai o loot. Se o loot vai ser, tipo, aleatório, aspas. Tipo, cada hora alguém tem uma chance de dropar. Ou se vai tudo pro dono da guild. Ou se é free for all. qualquer um vai lá e dropa. Tem que confiar muito nesse maluco pra quando você joga com pessoas que você não conhece, o mais popular é o rolar, o que o jogo faz automaticamente. O item aparece e todo mundo pode rolar. Pode rolar greed, que é tipo ganância, eu quero esse item só. É tipo, eu não posso usar esse item, mas eu quero esse item pra desencantar ou vender. Você pode clicar ou need, que você precisa. O que na verdade é só uma forma de separar as pessoas boas das pessoas mais. Porque o Senhor Eternidade, por exemplo, ele podia dar need em qualquer coisa pra desencantar. E ele ou fazia. Não, mentira. Do Paraguai também. Normalmente o que o pessoal combinava, pelo menos no servidor que eu jogava, era tipo assim, você dava need quando você fosse usar o equipe pro seu Menchar, né, seu principal, e você dava greed quando você fosse usar pro secundário. Não, mas isso era uma boa etiqueta. Secundário. Uma boa etiqueta. É, isso funcionava quando o item podia passar pro outro personagem, mas eram raríssimos itens de um ou que você podia passar pro outro personagem. É, na raid era raro. Não, é no mesmo personagem, por exemplo, eu jogava de druid, eu era melee e eu jogava de healer, então podia... Pegar pros dois. Só que, por exemplo, eu só podia dar need porque eu estava no spec que eu tava naquela raid. Se eu tava healando, eu só podia dar need pro spec de healer. Mas geralmente, isso aí é combinado antes, né? Tipo, dessa raid aqui tem alguém que vai querer alguma coisa e eu tô precisando do staff, tô precisando de sei lá o que, e aí nego já sabe mais ou menos pra quem vai o que. Assim. Normalmente é combinado, mas às vezes vira uma bagunça, uma discussão, o nego xingando a mãe, falando, tu tá falando isso porque tu botou foto no Twitter e tu é gorda. Aí nego, caralho, aí começa uma discussão na guilda. Não, e tem aquela parada escrota que a gente, tipo, principalmente esses personagens híbridos, tipo druida. Às vezes você tem um sonho de ser um druida feral, mas pra raidar, a raid precisa de healer e você acaba jogando no spec de restoration. Meu cara. É o famoso druida frustrado. Exatamente, druida frustrado. Só que, porra, você quando dropa aquele gear bolado de feral, você fala, porra, cara, esse item, saca? É meio zoado, é polêmico. Cara, mas eu conseguia fazer raid de feral também. E não mandava mal não, vai. Se você souber jogar, dá pra mandar bem. Hoje em dia você manda bem até de priest, dando dano, foda-se. Hoje em dia tá muito tudo para todos. Vocês também não falaram do DKP, né? Do Dragon Kill Points, que eu acho que inventaram isso no EverQuest, se eu não me engano. Que assim, você ganha pontos pelo seu asseio nas raids, né? Por isso que eu nunca ganhava DKP, porque eu sempre fazia merda. Mas... posso falar sobre o DKP? Pode, fica à vontade, mas enfim. Cara, DKP é um sistema, ele faz exatamente o seguinte. Ele é uma forma do cara que é hardcore se proteger do cara que é casual. É o dinheirinho que você ganha no seu salário por ser bom na guilda. Se você tá fazendo as coisas direito na guilda, você ganha um salário, que são os pontinhos. E você pode gastar esses pontinhos como eu mereço essa porra. Dessa forma, o que acontece? O cara que joga muito de vez em quando, assim, aquele cara que aparece muito de vez em quando, uma hora ou outra, ele precisa de uma série de fatores muito delicados, tem que dar a sorte, não tem nenhum outro cara mais hardcore que ele, pra que ele consiga realmente chegar lá e comprar o item. Senão ele vai ficar babando, olhando os caras hardcore pegando os itens e vai ficar só... Calma aí. Conserte o termo, por favor. Os caras da pesada. Aí sim, maluco. Rania. Diga lá. Desde o... Fala da Arden. No último online, você não tinha tanto esse papéis dos personagens. Não tinha nenhum papel. Que foi com o tempo dos MMOs. Ragnarok tem muito disso. Até Tibia tem isso. São o desprezo que ele fala. Até Tibia. Namorar até Tibia, né? Quer defender Tibia, fale agora ou cale-se para sempre. Eu vou defender Tibia, sim. Tibia. Vai lá. Não. Vai se poder muito pivoto. Sobe a música. É a melhor trilha sonora de todos os tempos. Beleza. Então, o que acontece? O que eu tava falando? Tu ficou até sem palavras, gente, do meu argumento. Que sem palavras, amigo. Último online você não tinha esses desempenhos de papéis, o que foi crescendo com o tempo. Então, Loba, você quer me explicar um pouquinho sobre os três grandes papéis clássicos no MMORPG? O tanker, o healer e o DPS, o cara que tá dando. Seja Ragnarok, World of Warcraft, seja Tibia, seja EverQuest, seja Lineage. Seja Real Life. Não é Lineage, né? Não sei bem. Os três principais que o pessoal costuma jogar é tanker. Eu particularmente comecei a jogar de tanker. Quando comecei a jogar, meu primeiro MMO foi o Ragnarok. Eu jogava de Lady Knight. Lady, mulher, por favor. não, Shmail. Eu gostei que ela falou o nome certo. Knight. Porque eu tava com medo de falar Lady Kina. Não. Eu preciso falar Lady Knight. Lady Kina seria frio também. Mas então, que é normalmente o cara que vai na frente, né, segura o dano e segura o mob pros outros, pros DPS, que é o segundo caso, darem o dano. Que cara, o tanque, ele é o char gordo. Ah, não necessariamente, cara, minha Lady era elegante, tá bom? Não. Ele é o char brother. É o que aquele brother que apanha para cacete e não toma dano. Ele é o cara que apanha por você. Muito grosso. Ele é o cara que dá o sangue por você e você chama ele de gordo. É, mas ele é gordo. Ele é gordo, é fato. É gordo, pronto. Normalmente é o que tem mais life, mais defesa. Por isso é tipo que ele é Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Com ceia. Ele tem mais sangue pra doar, porque ele é gordo. Exatamente. Se ele fosse um tanque, ele ia ser ou o Sei ou o Shiryu. Aqueles caras que apanham e não morrem de jeito nenhum, tá ligado? Cara, tá mais pra Goku isso aí. Pô, o Goku já morreu umas duas vezes. Mas sempre volta. E sendo que existe duas formas de tank, né? Que o pessoal costuma dizer. Existe o tank... desculpa o termo, mas é o tank passivo e o tank ativo. O cara que leva passivamente, né, Bray? O tank passivo é aquele cara que ele tem que... O pessoal chama de mid shield, né? O cara que... O objetivo dele é ser muito resistente e basicamente ele não tem muita... O cara que controla o personagem... Não, ele não é que tem muito ofensivo. O personagem que tá controlando, ele no máximo vai ter que ter uma boa noção de posicionamento. Ele não tem muitas habilidades pra favorecer aquela função de tank. Ele vai ficar atacando, vai ficar fazendo as coisinhas, mas ele tá lá. Ele chegou primeiro no monstro, o monstro atacando ele, ponto. Principalmente em MMOs que não tem um sistema de agro, que é uma coisa que eu não sei se começou com o ou não, mas é... Acho que foi com EverQuest também. Pode ter sido. Mas tô chutando, então... Mas o... Enquanto existem outros MMOs que o tank, ele é o tank ativo. Ele, pra permanecer com o inimigo atacando ele, ele tem que usar habilidades específicas pra chamar a atenção do inimigo. Aí você acaba criando um desafio maior pro cara que tá desempenhando a função de tank. Ele não é só um cara que tá lá pra apanhar e não precisa fazer nada, entendeu? Isso. Esse passivo é meio que o cara do barril, né? Porque ele não se diverte muito, não faz muito, tá lá só pra ajudar os outros. Que isso, o tanque é o papel mais divertido do jogo. Não, o passivo. O passivo não faz nada, pô. Ah, tá. Realmente. Uma coisa que a gente tá sempre acostumado a jogar nos jogos tradicionais, como personagem que você vai, bate no inimigo até derrotar e faz acontecer. Normalmente esse é o cara que é o DPS, o cara que dá dano. E essa galera do dano, as pessoas normalmente se identificam mais com o pessoal do DPS, o pessoal mais que dá dano. Porque é o tradicional, é que as pessoas estão acostumadas a jogar. Derrotar um monstro é bater nele até morrer. Não é levar porrada até ele morrer, entendeu? Por isso muitas pessoas não costumam gostar tanto de jogar com outros papéis. Então o DPS se torna o mais popular. Até porque é o mais fácil de evoluir, né? É o mais fácil de jogar, convenhamos. Ser DPS é o mais fácil. Depende do DPS. Ninja inimiga, o que é mais fácil? Tancar, curar ou dar dano? Não, é dar dano, sim. É um papel que você tem que ter mais atenção. E curar principalmente, porque curar você tem que ter um multitask muito sinistro. Eu acho que o curar é mais difícil, cara. Curar e tancar exige um certo nível de masoquismo só existente no ninja inimigo. Por isso que ele tancava e rilava. Eu jogava de DPS. Eu acho relativamente fácil, mas curar é foda. Porque curar você, tipo, se você dando dano. Se você, tipo, dá um pouco de menos dano, foda-se. Ninguém se importa. Agora, quando você tá curando, se você para de curar aceitavelmente, o cara morre. E se alguém morre, fodeu, cara. Sem contar? Uma pessoa morre, fodeu. Que quando você tá dando dano, você tá dando dano no monstro. Ou no máximo uns monstrinhos ali que estão junto do monstrão. Quando você tá curando a galera. Você não tá curando um cara só. Você tá curando todo mundo que tá tomando dano da chuva ácida, que tá tomando dano da lava que tá saindo do chão, dos monstrinhos que estão aparecendo por aí. E tu ainda é frágil que nem papel. Então, tipo, tá caindo a chuva ácida, tu tá quase morrendo, tem que se manter em pé e manter todo mundo em pé. Por isso que... Sei lá, eu acho meio easy healar de druid. Depende da MMO. Depende da função do healer. Geralmente as funções são divididas. Tem um healer que fica curando o tanque, que esse é o mais retardado, que só fica spamando o botão. Mas os healers que tem que curar a galera, curar o OE, pra todo mundo é foda. O druid, xamã, eu acho mais complexo. Lembrando que vocês estão falando de novamente só de WoW, né? Você tem que pensar que em outros jogos tem esquema que de outros jogos? Ragnarok, por exemplo, é foda curar também. Ragnarok tem aquele healer no Ragnarok, é tenso. Cara, Ragnarok é pesado. O Ragnarok, você curava basicamente com o Priest. As outras classes curam curar, algumas outras classes curavam, mas não curavam tão bem quanto o Priest. Então, aquele cara que chegava lá, que curava, era o Priest. Aí, peraí, não é Priest, é Sacer, valeu? Sacer, beleza. O sacerdote. Uma coisa que muito, muito interessante do Ragnarok é que é um dos aspectos mais legais do jogo, é como você cresce, né? Você escolhe a sua... Diferente do World of Warcraft ou a maioria dos outros RPGs, que você escolhe a sua classe de cara assim, eu sou um guerreiro, e é isso que eu vou ser até o final da minha vida. No Ragnarok é diferente. Ragnarok você começa, por exemplo, você quer ser um guerreiro, sei lá, você começa como um aprendiz que é um estagiário lá, merda. Escudeiro. É o escudeiro do escudeiro. Aí, ele tinha que ter uma habilidade, give me money please. O último online tinha um skill que era bagging, só que era só pra NPC, você não podia usar bagging. Foi, era ficar implorando pras pessoas na rua. É. Depois que você é um aprendiz, você evolui, você passa por uma série de desafios e você vira a sua primeira profissão. Você pode virar um espadachim, um mago, um... Como é que é o nome daquele aprendiz de sacerdote? É... Noviço. Você pode virar um noviço e por aí vai. A partir do momento que você vira uma classe dessa, por exemplo, virem um noviço, você passa por alguns levels até você ter a disposição de fazer outro desafio. Aí você pode virar ou um sacerdote ou um monge da porrada absurda. Então, era muito frustrante quando você via aquele cara assim que tava subindo um noviço e você falava: caralho, esse maluco aqui vai entrar na minha guild, vai rilar a porra toda, a gente vai unar todo mundo. É, quer entrar na minha guild, noviço? Ele: pô, mas eu vou ser monge. Vou bater pra caralho, eu não vou rilar ninguém. Pensando aqui, uma coisa que talvez faça as pessoas voltarem e continuarem no MMORPG é que eu acho que é o tipo de jogo, se vocês concordam, que tem a maior punição de morte, né? Você não volta de um save point, você não pode salvar seu jogo, não sei o que, você morreu, você perdeu seu loot, você perdeu tudo que você tinha, seu dinheiro, seja lá o que for. Isso é na época que os jogos eram trus. É, essa era a época do Tibia, dos jogos true. É. O WoW é Tibia tá pesada, né, maluco? Tá pesada, moleque. O WoW não é da pesada, você não é. O WoW não é da pesada. O WoW é nem um pouco de castigo. Você fica de castigo. Você morreu, você vira um fantasminha, tem que andar até teu corpo. E convenhamos, alguém da pesada fica de castigo, amigo? Não. Na moral. O WoW, na verdade, você morre, você só tem que fazer tudo de novo. Só isso. É, que o último online, quando você morria com aquela tua armadura boladona que você passou não sei quantos dias fazendo, juntando mineral, minerando lá na mina pra montar a armadura. Aí você morria e perdia ela, cara. Porra, era muito feio. Ah, mas no WoW a sua armadura toma dano. Uau! Aí você paga 2 gold e essa armadura volta ao normal. Mas isso não chega nem perto de Diablo, né, Anya? Que morri e acabou e chora, amigo. Por isso que é um jogo da pesada. Mas Diablo não é MMORPG, então Diablo não pode ser tratado nesse episódio. Diablo é muito mais da pesada que as porra toda. Quando eu puxei o negócio do healing, é que o healing às vezes quando é diferente, eu pensei até no Diablo, por mais que o Diablo não seja MMO. Teve o Hell Unleashed, o mod de Diablo que criaram pra deixar o jogo mais difícil. É uma estratégia pra você vencer no Diablo Unleashed, fazer um paladino healer. Ele tinha uma habilidade que healava, era uma skill shot, ou seja, pra onde o seu personagem estiver apontando, ela vai, e ela só heala se pegar no personagem que você quer healar. Se pegar num monstro, qualquer coisa no meio do caminho, dá dano no monstro, você não consegue healar o cara. E eu já ouvi histórias de jogos de MMO, acho que o healing é assim, é um healing ativo, você pega, você não bota, clica na fotinho do personagem, ou no personagem healou automaticamente. Você tem que acertar aquela habilidade. E se você considerar o fator latência, isso dá uma proporção absurda. O próprio Bloodline Champions é assim, o heal é skill short. Só que não é bem um MMORPG, né? É tipo bem e nem Diablo é. PvP. Mas eu já ouvi lendárias histórias sobre MMOs que funcionam assim, eu não tô lembrando agora o nome. Se era... Não, Priston Tale, você clicava em cima do personagem. Priston Tale? É. O melhor jogo online do mundo? Melhor jogo 3D online do mundo. O Senhor Eternidade tem uma blusa. Amigo. O Senhor Eternidade tem uma blusa que tá escrito assim: Priston Tale, o melhor jogo online 3D do mundo. A minha mãe jogou fora essa camisa, cara. Jura? Juro pra você. Caralho. Mas tava toda fodida, porque a impressora era mal feita, tá ligado? Aí ficou uma merda. Claramente, a regra é clara, vira não, pijama. A sua mãe é que é muito true, sua mãe falou. Não, moleque, mãe true vai... transforma suas camisetas velhas em pano de chão. Isso é muito. As pessoas acabam perdendo a vida no MMORPG. Então como elas vão ganhar a vida de volta? No MMORPG. Então... elas perdem a vida tipo aquela menina chinesa que morreu de exaustão jogando WoW por não sei quantas horas. Não, mas isso aí perdeu a vida literalmente. Pô, cara, mas aí eu acho pô, muito fraca, na boa. De vez em quando morre alguém que ah, jogou 48 merecia, horas. Né? Cara, quem é que nunca jogou 48 horas seguidas? É. Não, na moral, é verdade, começa. É primeiro fala aí. Não merecia viver, né, cara? Isso é seleção natural. De Darwin, pô. Eu já joguei 48 horas. Natural, exatamente, concordo com o Rania. Tá bom, se você não consegue jogar mais de 48 horas e continuar vivo, você não merece jogar. Você tem que morrer. Você não merece viver. Você não merece jogar o jogo da vida, né, cara? Seleção natural. Já falei, a vida atrapalha o meu WoW. No jogo da vida você pensa ou você morre, cara. E algumas pessoas querem jogar o jogo da vida no MMORPG e começam a vender coisas lá por dinheiro de verdade. Começam a se casar, começam a ter filhos, a dar mais atenção aos filhos e coisas assim. A dar mais atenção aos filhos virtuais, tá? Não aos filhos de verdade, porque, pô... Logicamente. Filho de verdade... Fica sozinho, pô. Filho de verdade não dá poder, né, amigo? Não dá gold, né? Tem gente que começa a vender gold online, tem gente que começa a fazer empresas que contratam pessoas que vão pro computador ficar procurando gold, fazendo gold, vendendo gold. É na China, acho que é na China ou na Coreia, que os prisioneiros são condenados a jogar o World of Warcraft pra pegar gold, amigo. Eu vou cometer um crime em algum lugar desse aí, né? Tranquilamente. Na China, cara, X 30% da economia da China é gold do WoW. No dia que eu fechar, a China vai estar fodida. Não, mas nego vai lançar o Diablo, vai poder vender itens do Diablo no Natural House por dinheiro de verdade, aí vai tudo tranquilo. Mas Diablo não é MMORPG. É verdade. Eu já contei aqui algumas vezes do cara da minha guild que vivia de WoW. Que ele tirava 8k por mês. Caralho? É, pois é. 8k reais? É. Ele não trabalhava, ele só jogava. E aí, pra que trabalhar com 8 mil por mês? Exatamente. Só que o WoW atrapalhou a vida dele. E aí, tipo, na atualização que te deram lá, aí os pontos de arena, você já não ganhava mais se seu time não fosse sempre o mesmo. Então, ele caiu o lucro dele de 8 mil pra 800. Caraca, começou a morrer. Era de mais de 8 mil! É de mais de 8 mil! E aí, né? E aí ele teve que trabalhar. Caralho, que triste essa história. Muito. Eu queria fazer um adendo aqui, que o Master Splinter é uma exceção. É porque a gente sempre sacaneia ele, mas quando ele é bom, a gente tem que dar uma moral. Porque vocês falaram que tankar é fácil e healar é mais difícil. O Master Splinter era um muito melhor healer do que era um tank. Como um tank, ele era um desastre, mas como um healer, ele era bom. É isso aí, um elogio da gente inimiga, cara. Isso vale muito, brother. Vale ouro. Né? Ela não respondeu nem o meu oi hoje? Ai, gente, desculpa. Eu era o healer mais poderoso do servidor. Não, esse aí é o inimigo. É o não, cara, o mais poderoso era eu. O melhor era o inimigo e o mais legal era o na base. A gente tinha as denominações criadas por nós mesmos. Os títulos. Eu era o melhor healer do servidor, ponto. Não fui eu que me dei esse título, não. Deus me deu esse título. Diferente. Pô, se o pessoal vai ficar botando currículo aí, cara, eu era mestre, eu era GM. Game Master do servidor. Comecei com jogador, aí cheguei na staff, fazia quests, fazia script dos bagulhos. Então vem cá, agora então me diz. Eu vejo lá o GM. O GM é o cara que, teoricamente, tem poderes. É um super-herói no mundo de verdade. Sim, poderes infinitos. Os comandos que você sente ponto kill, aí você matava os jogadores. Quando você chega nesse ponto, você tem um fator de status e social, mas qual é o fator de. Quando você fala de jogos de mesmo? Qual é o teu. Não, cara. Deixou de ser um jogo. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Mestre Splinter antes de você responder isso, Rania. Qual é a graça de ser mestre no RPG? Cara, você tá criando um desafio pros seus outros jogadores. Cara, você tá contando uma história. Exatamente. Você deixa de ser jogador a partir do momento que você virou o GM no último online. Eu, como game master, eu gostava de fazer a quest. Tinha gente que só atendia jogador, só resolvia problema. E isso é sacal. Eu fazia a quest, esse negócio que o ninja inimigo falou mais cedo de mudar o mundo. A minha quest, lá, se um personagem morria, a próxima etapa da quest, ele não tava lá e isso tinha uma consequência na história, sabe? O que os jogadores faziam nas minhas quests influenciavam no futuro na história. Não mudava nenhuma geografia do mapa nem nada. Era como se fosse um mestre de RPG de mesa mesmo, sabe? Eu fazia, criava uma narrativa, dependendo do se fosse necessário ou não, até criava o script dentro do jogo pra ter o bicho, pra ter o puzzle, pra ter a dungeon lá, e fazia, entendeu? E eu achava muito maneiro por causa disso, porque eu tinha essa liberdade de brincar ali dentro. Se eu tivesse só que chegar pra jogador, ah, esse item sumiu, se eu não sei o que, blá blá blá, eu ia achar um taco, não teria entrado. E Lapso? Eu tava dormindo aqui. Fala aí, tô aqui, porra. Qual é a grande lição que você pôde tirar desse podcast? Você ainda acha que MMORPG é a coisa mais ruim do mundo? Nossa. Mais ruim, está errado. Nossa. Mais ruim é a pior. Segundo que você falou, MMORPG o programa inteiro. Não, não falei. Tá bom. MMI. Você ouviu, você falou assim. Terceiro é que você pode... O que você perguntou mesmo? Não, não é como é que as pessoas podem se comunicar com a gente. Eu perguntei... MMO é a pior coisa do mundo. Não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é corrupção no Brasil, que desvia 85 milhões por ano. A segunda pior coisa no mundo do Brasil é alguma coisa de política também. A terceira deve ser MMO. Você pode enviar seu e-mail pra eu gosto. Não! Cara, assim, MMO, cara, como qualquer droga, a dica que você pode dar pras pessoas é não começa. Não começa. Já viu quando o teu pai fala assim, porra, meu filho, não começa a fumar, que é uma merda? Então, a mesma coisa. Não começa o MMO, cara. Debs. Quando você começa, você tem que ser sinistro pra separar, entendeu? Debs o caralho. Tô falando aqui agora, presta atenção. Não começa essa porra. Caraca. Se começar, tá fudido. Debs, agora... Debs, o que que é... O que seria a sua vida se você nunca tivesse começado? Não, cara. Pô, eu acho que eu tenho que concordar com o Lápis, assim. Não comecem, porque, cara, na boa, você vai querer dar atenção pro WoW e vai doer, entendeu? No final de tudo, você vai sofrer, porque você não vai poder dar atenção pro seu char. Te machuca. Vai chorar, vai ficar mal, vai ficar mal. Eu sei que vai. Bem. Vai entrar no seu Armory todo dia pra ver se o seu char tá lá. Vai baixar o aplicativo do iPhone pra poder botar as auctions na auction house lá. É isso mesmo. Caralho, mas rola isso agora? Rola. Não, mas eu acho que as pessoas têm que programar a vida delas pro MMO, assim. Eu acho que, entendeu? Nem se programa pra tanta coisa, né? Se programa pra fazer programa, por que não se programa pra fazer isso, que é uma coisa tão melhor? Eu te dei o dom da vida. Peraí, peraí, você já fez programa, Débora, pra saber? É, a gente tá fazendo agora aqui, é tão difícil. Ah, tem razão. Pego pela brecha. Não, tem razão, jogar o WoW é melhor que fazer programa, é verdade. Pô, tá gravando um podcast, até onde eu sei, isso é um programa. É, com certeza, não tá certo. Então. Não, podcast. Ninja Inimiga, você sabe como as pessoas se comunicam com a gente por e-mail aqui nesse podcast? Uhum. Elas têm que mandar um e-mail para baixofrentesoco@... Não. eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com.br. Que susto. Não, TBR. Não, TBR, então de novo. Eu gosto de jogos, @diversão. Eu gosto de jogos de diversão, @... Não! Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Aê! Que susto! Quando eu pôr aí um item. Quando o Ninja Inimigo. Como é que as pessoas mandam e-mail? Quando o Ninja Inimigo perguntou como é que as pessoas mandam e-mail, eu achei que você ia falar. Então, as pessoas abrem o Outlook ou então o e-mail delas, bota o novo e-mail. É isso aí, Loba. Se as pessoas quiserem entrar na sua guilda do Ragnarok, como é que elas fazem? Ai, minha guilda já foi fechada há algum tempo já, o mestrado ou o novo com ela. Ah, escroto esse mestrado. Cara, ainda existe Ragnarok até hoje, cara? Existe, né? Me chamaram pra voltar a jogar hoje. Mas ó, do bom, pelo menos. Foda. Porra, mestre, amigo. Você não tá. O Ninja Pai ainda joga Ragnarok. Porra, o Ninja Pai. Manda o link no YouTube da apresentação da guilda, então, já que não existe, né? É isso aí, vai estar. Homenagem póstuma. Aí, Ninja Nível, como é que é o nome da nossa guilda foda de Ragnarok? É Darkstalkers? Darkstalkers! Ai, era melhor guilda. Só mais o nome da minha, hein? Qual era o nome da sua? Lapada na Rachada. Cara, eu sou mais amiga do povo. E depois que a gente sempre que a gente ganhava as ouros, rolava a musiquinha no meio de fronteira. Fronteira? Era um orgasmo. Ah, e eu tinha achar um deles era Cabolete. Brasileiros em MMORPG. Nossa, eu fiz até logo pra guild. É designer. Pô, lógico, eu fiz até site pra minha guild. Chave. Poxa, no WoW, o patch da minha Hunter tem o nome do Ninja Inimigo. Oh, O patch da guild. Não, o patch da minha Hunter. Mande seus e-mails pra gostar de jogos arroba baixofrentesoco.com. Acesse o Twitter, que é Twitter arroba baixofrentesoco. O seu site que é www.baixofrentesoco.com. E o... Aí, Ninja Inimigo, tá na coleira, hein, moleque. Abraço, até semana que vem. Tchau. Valeu. Joga essa casa. Mas aí também o lápis foi escroto com a garota. Como é que ele falou mesmo? Eu fui escroto. Sim, você foi, não interessa. Não, a garota ficava zoando ele por causa daquela falha na barba dele. Aí um dia ele fez a barba toda e ele virou e falou: viu, agora o seu bigode tá maior que o meu.